Super Controle. Let's ride. Fazendo mais um Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six e eu não sou overrated. O que é isso? Polêmico, Julio. Esse é um cast polêmico, vai. Falar um polêmico. Eu sou o Fuca e pra esse cast eu relembrei uma frase clássica de Matheus Six lá do Dreamcast ainda. Master Chief, meu pau de óculos. Aqui é o Julio e pra mim overrated é o Boris, porque meu melhor amigo é o Elvis. Meu Deus, muito. Ai, Jesus. E hoje temos um convidado muito especial, fã chupa-cabra de Kojimão. Que é isso? Opa. Ele que? O Kojimão, operador das máquinas do 42 bits? Ó, oh, sim. Opa. O Kojimão perguntou lá no Anime Extreme lá. Cedric Rocha. Where is it? Então, pessoal, só queria dizer que Barbosa é underrated, hein? Olha ali. Cedric Rocha conosco, nos presenteando aqui. É isso aí, pessoal. Já dei minha frase, não tenho mais nada pra falar. Só falar mal agora. Isso aí. Preparar o ácido. Vocês já viram que tem um pouco de... Uma alma negativa nesse cast, porque é sobre jogos overrated. Superestimados esses games, não? É. Mas isso vamos falar depois dos e-mails. Vai lá, então. Dança dos e-mails overrated. Awesome. Nice. Vai. Nice. Estamos começando mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast. Não é eu, Matheus Six e Diego Domingues, nosso colunista. Muito amor. Olá, eu tô mais desanimado, desculpem a voz desanimada, mas a gente tá regravando uma leitura que foi, porra, tava animadaço, tava ligado em anos de 20. E aí não sei porquê, foi tudo por água abaixo e agora estamos de novo, mas vambora. Vamos lá, então temos alguns recados, né, para falar, né. Pra começar, a coluna do Chapas, vocês já viram aí, essa semana, esse comecinho de mês, teve do nosso Chapa Guilherme Scarma, quitada violenta, porra, a ideia foi ótima, não é uma ideia original, a gente sabe, né, pois... Sempre tem uns chatinhos que ficam falando, ah, eu já vi isso antes. É claro, a gente sabe. Mas o cara fez com propriedade, foi lá, teve a manha e mandou pra gente. Eu vou ser sincero, no começo eu achei esquisito pra cacete, uma maluquice, mas com o tempo eu fui ouvindo e, pô, é muito engraçado, é hilário, é uma vibe de Lan House, muito palavrão, muita gritaria. Tá muito bacana e comentem lá, participem e aproveitando o anúncio da coluna, avisar pra vocês sobre qual a proposta desse espaço. Antigamente o pessoal nos mandava coisas, a gente não tinha onde publicar, no máximo retweetava, dava um, né? E agora, mês passado pra cá, a gente tá tendo esse espaço, um desenho, uma foto sua que tem a ver com videogame. Um cast, artwork aí, um review do jogo. Isso. Ouve um review. Exatamente. Do jogo, qualquer coisa, cara, um review, o que tu quiser, em vídeo, áudio, quadrinho, texto, qualquer coisa. E aproveitem porque é um espaço pra vocês divulgarem seus talentos, suas peculiaridades. Isso mesmo. Pra todo mundo. Tem o nosso apoio aí nessa coluna aí. Exatamente. E outra coisa, dois eventos gigantescos aí, o Fuca estará no Anime Friends, né, agora esse final de semana, sexta-feira. Sexta, sábado, domingo ele vai estar lá, então quem achar ele lá, ele vai estar com a camisa de Super Controle. Cheguem, ele vai estar... Vai fazer uma malgazarra lá, né, vai aloprar, vai fazer alguma coisa. Não fiquem tímidos, gente fina, né. Chega mesmo, um abraço, vem por trás, dá um abraço por trás nele, que vai gostar. Vai gostar, né, tá útil, né, cara. Ele tá mal, né. né? Qual é o outro evento? Eles são dois? Qual é o outro? E vai ter também a notícias da VGL, né? Que o pessoal pediu aí no outro. Sim, ela tem um e-mail. Ah, você sabe da VGL? A gente tá seguindo o Video Games Life Brasil no Twitter e no Facebook. Agora, pra quem é do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, vai ter o show em Porto Alegre, né? A gente já falou. E os ingressos começam a ser vendidos no dia 24 de julho no Bourbon Shopping Counter. A gente vai pôr o link aí embaixo, então. Então, pro pessoal que for lá, a gente vai estar lá, vai fazer um videocast. Mas isso é só pra outubro, então falaremos mais no decorrer do cast. Isso. Outra coisa também, rapidão, pra comentar, temos a nossa comunidade do Super Controle no Steam agora, né? E as meninas do Minha Lua X aí, né? Depois do site Minha Lua X. Tem uma galerinha aí, uma bandinha aí, Minha Lua X, uma banda emo, que tá provocando o Super Controle no Twitter, e vamos mostrar pra eles, né, quem é que manda nessa bagaça. Então, se você desde já quiser se afiliar ao Partido Comunista Republicano Democrata do Super Controle, é só chegar lá na comunidade do Steam. Seria bom o pessoal botar uma identificação, né? SCP, né? Entre as barras, né? Pra divulgar o podcast. Sim. É Super Controle Podcast, aí a gente vai bastante. E vamos fazer um empate, né? Contra a gurizada aí do Melocis, né? A gente tá brincando, mas são nossos amigos aí, parceiros. Isso, é tudo na brincadeira, né? O pessoal do Phoenix Down também tinha um garoto que chamou, que queria participar, mas era de lá. Falou, não, todo mundo que quiser participar aí, a gente vai marcar um dia, agendar um dia aí pra um embate no Team Fortress, no Left 4 Dead 2, vamos ver algum jogo aí, né? Mas sempre... Isso. Pra divulgar os nossos sites, né? Os nossos meios de comunicação. É tudo pura diversão, a gente fala de sacanagem, de disputa, mas Phoenix Down, Melua X... são todos chapas, todos parceiros. E quem gosta de jogar na Steam, né, curte o Team Fortress, se quiser entrar lá, escolhe o seu lado e fica lá e se divirta à vontade. E grave um quitado de violência, né? pode rolar. É. Mas então vamos lá na nossa leitura de e-mails e comentários. E falando em comentários, né? Tem alguma coisa aí pra nos falar, Diego? Claro, Matheus, eu tô falando isso, lembrei. Então, pessoal. Duas coisas muito importantes. Primeiro é para elogiar o pessoal que está comentando, que está chegando junto. E o pessoal, o que eu curto nos comentários é que não tem aquele papinho de primeiro, segundo, o pessoal comenta de verdade. É o Mutangross, cara, esse cara é demais. Ele comentou em todos os casts. Parabéns pra esse cara aí. Mas ele surgiu, ele apareceu. E assim, eu tenho certeza que o dedo dele não caiu por causa disso. Então, poxa, pessoal, eu sei que é correria. Às vezes vocês ouvem isso ou no ônibus, na faculdade, ou pro trabalho. Mas é que negócio, tem que lembrar que, primeiro, o site, ele não tem fins lucrativos. Não sei se vocês perceberam, mas não tem nenhum banner de submarino, pop-up de loja americana perturbando vocês. É um design, é um layout limpo, só com conteúdo ali, os vídeos, as colunas, tudo conteúdo próprio. Então não é Ctrl-C, Ctrl-V de notícia. É só a opinião do pessoal, ou os vídeos, ou os casts. E o nosso pagamento são os comentários. A gente curte, pô, passar um tempo escrevendo um texto ou editando um cast e no final ter lá o pessoal elogiando ou criticando mesmo, né? O pessoal fala mal. Porra, beleza, a gente vai melhorar no próximo. Que o cara comentou, o cast tá muito metalizado na edição e tal. Pô, beleza, né? Exatamente. Já sabe aí. Que na próxima vez que eu passar o filtro, vou passar um filtro mais leve pra não ficar nessa metalização. Isso, aí, ó. Um cara que percebeu que o cast tava metalizado. Deve ser músico, deve ter alguma coisa assim, porque pra mim não percebi nada. Mas, pô, o cara percebeu que tá metalizado, olha que legal. Comentou, fez uma crítica lá numa boa. Aí a gente vai ficar mais atento à edição. E é isso. Gostou, comenta. Não gostou, comenta. Porque é aquele negócio. A gente sabe que os casts de games em geral tem uma maldição. Tem muito cast bom, mas que acaba porque editar cast é difícil. Não é papo furado, é muito demorado. Demora horas dias. Então quer dizer, o pagamento é isso. É comentário, então chega junto. Muito obrigado ao pessoal que tá comentando, vocês são demais. Não tem como falar o nome de todo mundo, porque muita gente, mas tem o Arthur Antunes, que fez vários comentários nesse do Sonic. Silver Dark, que é uma menina, eu fiquei sabendo, dia desses também. O Peron, que também tem comentários, tá sempre lá, muita gente. Muita gente, cara, pra citar no Mas, poxa, de coração, um beijo em algum lugar. Todos vocês, obrigado assim, de verdade. Mas assim, ó, gente sabe quantos vocês são, né? A gente sabe que vocês são muitos, né? E quase ninguém tá comentando. Então, não vamos apontar, você não comenta, você vai embora. É isso, né? Assim, a gente tem noção, né? Porque assim, mas a gente não fica chorando o comentário porque é chato pra cacete, vamos ser sinceros. Comentem, votem na gente, porra, isso é muito chato. Mas, como a gente percebeu que depois da E3 teve uma caída dos comentários, o estranho, Matheus, foi que as visitas permaneceram iguais. O que caiu foi os comentários. Então o pessoal não fugiu. Ainda tá lá, só que pararam de comentar. Aí sim a gente tem que... tem que chamar na chincha. Vem cá, o que tá acontecendo, pessoal? Vocês estão chateados, não estão gostando? Porque a gente sabe também que comentário não reflete muito o Ibope do site. Vocês têm uma noção, o Nerdcast lá, eles têm uma média de 40 mil downloads. Só que a média de comentários são 200, 300. Então, de 40 mil que baixou para 200 que comentam, ó a discrepância. Só que a gente sabe também que por o Supercontrole ser um site ultra independente, a gente se sustenta à base de comentários. A gente quer ver o nosso trabalho reconhecido, porque a gente gosta, a gente curtir, dividir opinião com chapas. E aí, de repente, como tem uma caída, a gente, opa, vamos então conversar com o pessoal para ver por que disso. Ó, Matheus, eu vou fazer uma ameaça. Você me permite ameaçar todo mundo? Ah, pode ameaçar à vontade. Olha só, pessoal, parabéns pra quem comenta e tal, mas não é também uma maldição, não é uma praga. Mas na boa, se o pessoal desanimar com o tempo, ficar meio, né, meio broxado de fazer cast, de editar, vai ser pela falta de comentários. E vai ser a culpa sua, você aí, ó, do Maranhão, Mato Grosso do Sul, de Portugal, a gente sabe de onde você tá baixando. Você acha que não? Não, não é você não, é o outro. Isso ali, isso, é, isso, você. Tá indo no ônibus, indo lá, isso, agora tá no treino do trem, exatamente, tá indo no escritório. A gente sabe que você tá baixando, mas não tá comentando. Por quê? É isso. Façam a sua parte. Comenta quem quiser também, se o cast acabar amanhã, a culpa é de vocês. E é isso. É, culpa de vocês, cara. Estamos apontando, cara. Tira o que eu disse antes, agora. Matheus tentou ser mais político, eu já fui chutando todo mundo. Não, tô brincando, gente. É, comenta quem quiser, mas se não comentar, ele vai acabar o cast. É isso. Muito bom. Mas então é isso, né? É, acho que é isso, né? De recados. E eu vou ler um e-mail aqui rapidinho e depois a gente lê um comentário, né? Sim, tá ótimo. Primeiramente, agradecendo. Vamos lá. Os que recebeu, né? Teve aí Renan, teve Diogo, teve Diego, teve Marcos, teve não sei o quê. Mas vamos ler um só rapidinho que eu gostei bastante, né? Que é o do Foulu, né? Então vamos lá. Por favor, escreva seu nome, né? Seu endereço também. Porque a gente gosta de saber de onde é. Bota o nome, não precisa ser o nome completo também, só o primeiro nome e o de onde você é. Só isso. Pra gente é o suficiente. Mas então vamos lá, então. Foulu. Achei esse cast muito legal. Vocês, e a GG pelo menos, se esforçaram bastante para não ficar apenas trolando os Sonics mais recentes, mostrando também que pontos positivos existem nesses jogos, e são tão odiados pelos jogos mais hardcore. Também gostaria de parabenizar a GG por conseguir fazer críticas construtivas em todos esses jogos que ela mesma disse que acha ruim. Boa. A GG, ela não existe, né? Ela consegue elogiar um jogo que ela fala que é ruim. Ela é muito, muito educada. Mas também, em geral, gostei bastante da participação e do entrosamento do pessoal. Disse Diego Domingues. Adorado. Esse aí, eu tenho um boneco meu lá em cima, ó. Eu tô do lado do Frajola ali. É verdade, né? Isso aí, falou ele daí e fala que só faltou o Frajola e o Anti-Sonic, né? Da turma do Supercontrole, né? O Frajola aparece às vezes, né? Semana que vem, não, daqui a 15 dias ele tá no próximo. E é só então um abraço pra galera. E daí ele manda aqui uma dica de assunto. Por que eles não fazem um cast sobre mascotes abandonados das empresas? Como Crash Bandicoot, Alex Kidd, Aero, Sonic, blá blá. Vamos, pensaremos, não é? E então tá, vamos ler um recado, né, do nosso amigo aí, Ricardo Pascoal, que mandou um comentário muito bacana e gigantesco, né? Fala, chapas do Supercontrole, aqui é o Ricardo Pascoal de Caxias do Sul. Aí, ó, pertinho aí. Pertinho. Ou melhor dizendo, de Termina. Termina? Bruno Cross. Nunca joguei. Sempre escuto os casts, mas como ouço na rua, acabo esquecendo de comentar aqui depois. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu sei que todo mundo ouve na rua, né? Sobre Sonic, eu terminei poucos jogos do nosso amigo Ouriço, embora tenha jogado vários. Acho que esse é o meu problema com Sonic. Mesmo achando um personagem clássico dos games, o que merece respeito, ele nunca me empolgou muito. Os únicos jogos que cheguei até o fim foram Sonic 2, Sonic 3D Blast. Porra, caraca, hein? Aí tu forçou a barra. E Sonic Adventure. Pô, Sonic 3D Blast, não, né? Pelo amor de Deus. E aí continua. Joguei a demo do Generations pro PS3 e tô bem confiante. Agora eles optaram por usar o motor de física Havok, que deu uma física igual aos jogos antigos. Também não há sistema de miras ou coisa do tipo, pelo menos na parte demo. Parece um Sonic clássico em HD. É isso que você tinha falado, né, Matheus? Tu achou que a qualidade dele também é o defeito dele, né? É verdade. Ele é muito igual, né? Só está devendo realmente no frame rate. Por vezes nos loops malucos dá um lagzinho. Um firme eco, corrige isso aí. O FPS abaixo também deixa um movimento pouco fluido, fazendo perder o personagem nos boosters de velocidade. Enfim, minha experiência com Sonic não é tão vasta, mas acho que deu pra papagaiar bastante. Abraço, chapas. Mas ainda isso. Sobre Sonic, né? É legal ele ter falado aí do Generations, que a gente pode estar um pouquinho aqui, né? Acho que o pessoal das antigas vai gostar desse Generations, porque tá igual do que eles queriam, né? O Sonic barrugudinho, pequenininho, a fase é igual, da mesma lá do primeiro jogo, a Green Hill, então não tem do que reclamar desse jogo. Foi o que eles pediram, né? Eles pediram isso, então tá aí na cabeça. Se reclamar agora, pô, aí também, pelo amor de Deus, né? Fanboys, não reclame. Então, mais um comentário aqui que eu achei muito interessante citar rapidinho aqui do Peron, né? Olha só. Caras, uma opinião meio radical minha. Sonic não tem como funcionar em 3D do jeito que ele foi concebido lá no passado. Tem que se pensar numa outra que eu falo pelo Colors, que eu joguei. O jogo é até legal, mas é um saco você sair correndo e se deparar com um obstáculo tosco ou um inimigo que fica lá parado e não oferece perigo algum. Isso é absolutamente enfadonho. Mario 64 tem muito pouco a ver com os jogos anteriores da série e ficou maravilhosamente bem. Eu até, esse comentário deles, botou uns replies aqui, né? Replies, pra ser mais preciso, né? Pessoal. Eu acho que é verdade, né? Até a gente fala nesse cast de Overrated, do Cedric Rocha falou uma coisa de Sonic aí, que é muito legal, que o Sonic é assim, né? O que ele quer dizer é que o Sonic, ele não foi moldado pra fase, sabe? A fase se molda, já percebeu isso? É uma boa, eu ouvi isso. É uma coisa que todo mundo fala que eu acho que não, o pessoal tá atirando no lugar errado. Gente, Sonic de Mega Drive nunca foi jogo de corrida. Na primeira fase, o pessoal tem um looping e tem uma pista reta e fixou isso na cabeça e acha que o jogo de Sonic de corrida não é de corrida. A segunda fase, aquela do mármore, é toda parada, é uma plataforma totalmente simples. Sabe, a da água é parada. Jogo de Sonic não é de corrida. A própria Sega, ela acreditou que era de corrida e até hoje não encontrou o caminho correto. Só porque ele só tem looping, né? Só porque isso. Ele corre, não quer dizer que é corrida. Muito bom essa Marble Zone aí, que é a segunda fase do Sonic. É muito boa essa fase, ele é muito difícil também. Isso. É plataforma e não tem nada de corrida ali. Mas então tá, né? Esses comentários aí, muito obrigado pelos seus e-mails, pelos seus comentários. E é isso, né? Vou deixar o Diego comer sua pizza aí feliz na noite. Pô, acabou de chegar. E bom cast, tá engraçadão, o pessoal tá aí descontrolado. Queria um cast mais Rebolation aí, tá aí, né? Tá bem solto. Cast Rebolation. Tá bem engraçadinho esse cast aí, tá bem. Sem papas, amigos. Tá, né? Tá falando. Exatamente. Lanzo Neto e Cedric Rocha brigando direto. Então, foi engraçado. Então tá, Diego. Muito obrigado aí pela sua ajuda na leitura. E voltamos para o cast de Overrated, certo? Então valeu. Até mais. Até mais. Valeu. E voltamos aos e-mails. Olá, pessoas. Foi overrated esses e-mails? Eu curti, hein? Antes, vamos começando pros jovens aí que estão meio perdidos. A gente já fez um cast sobre amados underrated, que são aqueles jogos que ninguém jogou, ninguém gosta, nota baixa, mas são jogos bons e moram nos nossos corações. Né? Isso aí. Daí... Inside Our Hearts. Isso. Pois é, o link tá aí embaixo, né, dos underrated. Que foi um dos primeiros Super Controles. Foi o primeiro Super Controle. Super Controle, episódio 26, né? Isso, que antes era Dreamcast, né, amigos? Exato. E agora nós vamos falar dos Overrated, que são os jogos super estimados, que todo mundo diz, é o melhor jogo do mundo, 9.7, 9.9, 9.9, aí tu joga, é só mais um jogo de tiro. Que é isso? Calma. Inimigos, primeiramente, a gente tem que falar que overrated é como os underrated, é de gosto pessoal. Isso, né? Isso. Então, não é pra criar polêmica, esquece. Bom, vocês são os polêmicos da noite, né? Não. Mas. Só que assim, a gente tem opinião e a gente chuta. Tá, tem isso, né? Mas assim, a gente foi procurar. Vamos procurar em listas de sites até grandes, né? Tipo o Kotaku ali, o Japão, listas da Famitsu, que é isso? Pad, GameSpot, IGN. E essas listas de jogos overrated, elas meio que formam um padrão, né? É verdade. Os jogos são bem assim, são quase os mesmos. Observamos isso e, por incrível que pareça, tem um padrão dos jogos overrated. A não ser a da EGM, porque a da EGM é totalmente o contrário. Sempre a EGM fazia essas merda ao contrário. A EGM sim. Eu comprava a EGM e tinha lista, melhores jogos, melhores tudo mulheres Xbox. Dos jogos. Tudo Xbox. A primeira era a mulher do Mirror's Edge. Meu, como assim? É a melhor, cara, feita. Pô, aquela japinha é muito bonitinha. Tu queria quem? A Peach? Ah, pelo amor de Jade, Deus, né? Jade Raibon. Kitana, curto Moreno. Mas enfim, e aí a gente pegou todas essas listas, até de fóruns de porão, tipo Players, VGBR, Outer Space, toda essa caralhada. O All Jogos. LOL Jogos. O único fórum que eu respeito é Players, porque os caras chutam, mas eles sabem o que estão chutando. Argumentos. Argumentos. Coisa que a gente não tem aqui. Isso. Nunca. Nunca. Bruxa. Pra clone. Que ter, né? Clone, Bannon. Temos ódio, Bannon. Anotem e me cobrem depois. Mas então, essas listas, como eu disse, formam um padrão e a gente pegou alguns desses jogos de várias listas. Isso. E vamos citar aqui eu, Cedric, Fuca, Lanzonetti e Julie. Sim. E aí vamos falar se o pessoal concorda, se não concorda, se tem jogos que vocês acham overrated. Enfim, Flame War, mas com argumentos, por favor. Briguinha, briguinha. Fans gonna hate. Isso aí, cada um protege o seu coração. Isso aí. Então tá, comecem aí falando dos jogos, algum jogo que vocês não concordam ou concordam. Vamos com catar lista. Algum da lista aí. Querem começar de leve ou na porrada já? De leve. De leve. De leve? De leve. Ah, pega. Então, deixa eu falar pra vocês. Então, ó, eu gosto muito desse jogo aqui, eu joguei, terminei. Não sei se. Acho que o Julio não jogou, é o Ico. Ico. Ah, meu. Ah, sim. Na lista da One Up, eles falam o seguinte: é apenas um jogo de arte que não mudou em nada. Pois é. E aí? É, eu concordo, cara, eu concordo. Não tem nada, assim, sabe? É. E, passando pelo pessoal, por exemplo, que nem eu, que primeiro jogou Shadow of the Colossus e depois jogou Ico, foi um retrocesso total, assim. Qualquer jogo onde tu tem que ter alguém te incomodando no jogo, sabe? Onde todo o jogo é tem aquela base de você ter que ficar ajudando alguém, cara, é um saco. Aí, como a merda, cara. É. Yoshi's Island do Play 2, é. Não, assim... Boa, Yoshi Island. Yoshi's Island. O Ico é um jogo das antigas, obrigado. Na era do Play 2, assim, porque o jogo é extremamente simples, é muito simples. Cara, foi um dos primeiros jogos de Play 2. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Play 2, do Shumi, lembro o clássico, todos jogamos junto. É muito simples. E eu fui conquistado, porque o jogo era muito bonito e muito simples de se jogar. É isso. Mas eu empaquei numa pedra. É muito simples, mas a câmera é uma bosta, né? A câmera é uma bosta. É, mas eu não tinha ainda aquela visão. Acho que se eu jogasse agora, eu realmente ia achar... Pois é, eu terminei o Ico só ano passado. Sim. E aí eu percebi, eu joguei bem depois do Shadow of Colossus, como o Cedric falou. Foi um retrocesso, saca? Sim. Mas eu achei um jogo bom, saca? É meio... Ele não é compridão, assim, não chega a ser chato. Tipo aquele jogo do Wii ali que a gente tava comentando, como é que é o nome do jogo, Julie? Do Wii? Aquele não. Lost in Shadow. Lost in Shadow, sim. Que é totalmente chupanhado do Ico do Shadow of Lost. É, você que jogou esse jogo? Não, cara, eu não sou feliz, eu não tenho Nintendo em casa. Isso é triste, né? Só Xbox, PlayStation, não tem nada pra Nintendo. É. Mas esse Lost in Shadow, tipo, ele é muito demorado, sabe? Ele tem, sei lá, 60 fases esse jogo. É, eu joguei. E aí fica chato, o Ico não chega a ser chato. Mas é verdade, eu acho que não mudou em nada, sabe? Só um não, jogo bonito. Não, não. Tanto que não vendeu porcaria nenhuma, né? Vocês podem ver nas vendas aí. É, ah, mas ele também virou... ele saiu no comecinho, né, cara? Saiu lá em 2000, 2000 e pouco, sei lá quando. 2002. É, então, pô, já começa assim, né? Quando um jogo, logo no começo, assim, já não tem um número de vendas muito bom, sabe? Mas eu acho que o pessoal leva em consideração muito, coloca o Ico lá em cima por causa do Shadow of the Colossus. Sim, eu também acho. Acho que é o mesmo feeling, assim, sabe? Porque, cara, a diferença de anos ali, eu acho que o Shadow of the Colossus é de 2006, 2005, 2005. Por aí. É, então, tipo, tem uma diferença de 4 anos, cara. E a evolução do jogo é incrível, assim, sabe? Nossa, o Shadow of the Colossus chutou a bunda do Ico. Então, eu acho que o pessoal joga o Shadow e, pô, o Ico, pá, é decidido, tá. Então eu vou gostar também. O Shadow também é considerado overrated, sabia, né? Além de que não vendeu quase nada esse jogo também. É muito alternativo. Isso que eu ia falar, né, agora, cara. Sim, o Ico, ele... É outro feeling, é outro feeling. É, sabe? Mas não, ele mora em corações, eu acho, o Ico. Porque, assim, ele foi o primeiro jogo meio artístico. Mas quem vai ver isso e dizer, ó, que jogo artístico? Só quem é gamer, sabe? Quem joga muito. Sim. E vai ver que é diferente daqueles caras... Gamer. Não sei, aquela explosão de pedra e tal. Vai ver que é um negócio mais bonito. É verdade. Mas mesmo. A pessoa de longe, vamos dizer, chega uma irmã, assim, ela vai ver, ela vai dizer, ah, esse joguinho. Ela não vai ver diferença nenhuma desse e sei lá, do sei lá o que lá. Eu me atrevo a dizer que o Ico é um cult. Isso. Seria como um filme cult de jogos, né? Que ninguém foi ver, isso. Mas todo mundo curte. Ele não é underrated porque o pessoal tem fãs, né? Pouca gente jogou e os que pouco jogaram são muito fãs, então isso transforma em cult. Isso. Tipo aquele filme, I Love the Hunk of Beast, sabe o que é? Sim. Os caras falam, tem bem, eu vejo na internet, é skin off, mas enfim. Eu vejo os caras botando foto e não sei o que. Eu fui assistir o filme, eu queria me matar na metade. É muito chato. É chato, sim, eu tenho visto. É muito chato. É, mas o Shadow vai no mesmo caminho, né? É bom, mas tu vê aí. Ah, mas o a galera mais comum, o André 3000, não jogou essa. Assim, joguei um pouquinho. Pra ninguém mim, gosta. O Ico é um cult e o Shadow é um clássico cult, porque o Shadow é climão, sabe? É foder. O Shadow, ele tem um trabalho de arte muito mais pesado, cara. Eu, quando tava jogando, eu senti, assim, porque... tem uma evolução no personagem, o ambiente é muito cinza, é um negócio muito melancólico, assim, isso, sabe? Exato. O jogo, ele te passa uma tristeza quando você tá jogando, aquela trilha sonora maravilhosa. Então, tu vai jogando e tu... Nossa, tu vai te encantando cada vez mais, assim, sabe? Eu não acho ele overrated, cara. Eu acho que o jogo é realmente muito bom, assim. Eu acho que tá no top 5 de um dos melhores jogos que eu já tive a oportunidade de colocar nas minhas mãozinhas. Né? Olha aí. Amo. Mas o Shadow, ele tem uma coisa que cativa as pessoas que não... Ao contrário do Ico, que é só mais um joguinho de exploração, entre aspas, claro, né? De aventura, assim. É, um puzzle, né? Isso. Enfim. E o Shadow tem o esquema dos colossos mesmo, né? Que tu... Isso. Meu, imagina alguém ver um negócio gigante, eu vou ter que subir em cima dele pra matar. Os caras, todo mundo fica, meu Deus, que emoção. Verdade. O Ico já não tem isso, né? Ele não tem... Pra atrair quem não é um público mais fiel dos jogos. Mas enfim. Ah, ele é diferente. Sabe uma coisa que é engraçado no jogo? Tu, quando tá jogando no Time Attack, tu perde totalmente a noção da história do jogo, assim, sabe? Ele tem uma... Por exemplo, quando eu fui jogar pela primeira vez, o primeiro Colosso é o mais difícil. Todos os outros são tranquilos, assim. Coisa de matar em 2 minutinhos, assim. Só que o Time Attack, tu esquece tudo, sabe? Até eu acho estranho ele ter vendido pouco, porque o japonês adora um Time Attack, né, cara? É verdade. Até acho bem estranho ele não ter vendido muito, não. E agora tem o novo aí, né? Tá virando o Gran Turismo 5 já, né? Tem que não, dizem... né? 2012 agora. Pois é. Não vai lenda, né? Disseram que vai ter umas coisas na E3 dele, mas não vai nem tá jogável. Pois é, mas a desculpa que o Fumitão deu lá é que ele quer o jogo perfeito, e ele até falou que o Shadow... E o Ico, ele não conseguiu fazer o que ele queria ter feito. Não, sabe? Não. Isso aí é problema, isso aí é papinho. Isso é desculpa, cara. Isso é desculpa. Depois do Gran Turismo 5, eu não acredito nisso. Exatamente, isso aí é papinho, o Gran Turismo 5 tá aí pra provar, saca? Porque tu fica criando expectativa, tu fica dando entrevista, dizendo que quer fazer perfeito, depois dá merda. Sabe? Depois é 5 atualizações de 2 dias. Isso aí. É, mas aí que tá, eu não sei o que esperar agora desse jogo. Também não sei, eu não sei mais, saca? Pra mim era um buy ali certo do Play 3, mas agora, sabe, sei lá, cara. Acho que vai valer pela arte do jogo, mas não sei se é tudo isso que estão fazendo hype aí. É, o cara compra o jogo pelo nome, né? Pois é, ultimamente. E o Eda, pô, beleza, vou comprar. Vou falar então de um outro jogo aqui. Amado pro Frajola, né? Amado pro Frajola. Sei, Julie Curte, mas também não morre por causa dele, né? Julie Curte. Quase. Que é o Perfect Dark. Esse jogo, pra mim, aí, ele é... Eu já falei em vários casts aí, o pessoal já é testemunha. Ele é o GoldenEye do futuro. Pra mim não muda nada. Sabe o que tá escrito ali na listinha? É. Hoje em dia é apenas uma cópia descarada de GoldenEye futurista. É o que eu acho. Em dias de Halo e Call of Duty, esse não sobrevive. É o que eu acho. Não. É bem isso aí. É por causa da época, né, pessoal? Vocês têm que entender que ele deu um. Época dele era incrível o que ele fez. Não, mas aí que tá. Na época dele, o GoldenEye era incrível. É verdade. Eu acho que isso aí ficou meio... Tá, o GoldenEye é futurista. Me diz o que tem de diferente. Tem um ET imbecil e tem armas modernas. É isso que muda. Parem. Gente, por favor, parem. Preconceito, quero cotas. Elvis, por que vocês... O Elvis, parceiro, amigo, companheiro, o amigo de fé. Lá. O Elvis, velho. O Elvis, parceria. Por que vocês não gostam do Elvis, cara? Ele... Joana! Chegando, ele usa um maiô dos Estados Unidos. Julie. Não, isso aí é piada. Ridículo já. É piada. Isso aí é ridículo. Isso aí é o R2-D2 do Perfect Dark, sabe? Olha a comparação. Comparando tudo. Não. Comparo tudo. Pânico. Aí, ó. Foi, como diz Lanzonetti, a engine é igual do... Do GoldenEye. Melhorada, óbvio. Sim, um pouquinho melhorada. Só faltava não melhorar também. Sim. Aí que tá. Armas que é igual do... As armas têm dupla função, isso dá um... Tá, tudo bem, assim, mas... Armas modernas, que eu prefiro jogar com armas de verdade. Sabe por quê? Porque eu prefiro o James Bond. O James Bond é mais clima. Né? O James Bond tem todo o feeling, né? E, sei lá, pra mim não foi revolucionário, não foi aquela... O grande jogo sucessor, não foi isso. Pra mim, já vejamos, agora vamos começar o fogo. O fogo. Nintendo Prince Money em cima de GoldenEye, pronto. Vamos tirar o blusão, porque agora vamos ficar só de camiseta que vai começar a pegar fogo. Vou tirar o casaco aqui. Pra mim, overrated... Mas isso é aquela questão que uns jogos vão ser isso, né? A gente já comentou do Ico, que tu volta a jogar agora, ele é um retrocesso. Não, mas enfim... Mas assim, o que eu quero dizer é assim... Pra mim, tu eu tem, sou... Tu tem que pensar na época, Julius. De verdade. Mas eu tô pensando sim. na época. Ah, ótimo, então tá. Tô pensando na época, não fale. Por exemplo, Perfect Dark. Eu joguei, virei, fiz tudo que dava. Joguei, aí eu voltei para jogar o GoldenEye novamente e me pareceu menos completo. Então, o GoldenEye, eu botaria em várias listas o Perfect Dark acima do GoldenEye. Pra mim, o GoldenEye, o pessoal... O GoldenEye tem todo aquele esquema do amor, né? Mas eu sou suspeito porque não amo 007. Abraço. Six sabe disso, que ele sempre falava 007. Melhor filme, assista esse. Mas Six, eu não gosto de James Bond. Então aí é problema do Mas eu, assim, eu fui jogar de volta mesmo, assim. Depois que eu virei Perfect Dark, eu joguei. As missões eram meio... Eu achava meio boba, assim. Era tipo que era do filme, né? Meia boba, até eu fui embora. Não, era... Meia boba, vai jogar Doom 1, então. Meia boba. É só achar onde acaba a fase. Mas sei lá, eu lembro que eu joguei assim, eu achei... Me conquistei mais com o Perfect Dark. Talvez pelo futuro, porque eu sou do futuro. Cara, é porque eu acho que... Eu não sei, a nossa geração tem um efeito nostalgia que é realmente incrível, assim, sabe? Tudo é maravilhoso da nossa época. É dificilmente tu vê alguém chutando mesmo. Cara, Perfect Dark não tem nada de ele pegou um pouquinho do GoldenEye e melhorou, assim. Sim. Só, é isso. Isso aí. Eu não tô dizendo que o jogo é isso ruim, aí. O jogo é bom, é legal pra aquela época, pô, do caralho, sabe? Isso aí. Só que não tem como botar isso aí como um jogo underrated, por exemplo, que todo mundo fala mal que ele é. E que ele deveria ser bom. Ou mesmo ao contrário, as pessoas que botam ele como um dos melhores jogos realmente não estão entendendo nada que estão falando. Eu entendo. Mas, cara, já que a gente tá falando em Nintendo 64 e na Rare, sabe que uma coisa que me chamou a atenção nessas listas foi que tem muito jogo da Rare e do 64. Na época do 64. Na época do 64. Porque a Rare tava lá em cima. O pessoal fala e uma merda, cara. Ah, pô, eu vou citar os jogos aqui, tá? Sim. Daí vocês complementam depois. Tá. O amontoado jogo. Tá. Então a lista é o seguinte... Blast Corps, eu gosto, não falem mal. Bah, que lixo. Eu curto, lixo. Mas esse não tá em nenhuma parte, porque não é, né? Isso aí, cara, é um jogo. Nota é um baixa jogo. Sempre isso aí. Não, esse não. É nota baixa, esse é nota baixa. Vive nota no baixa. Coração das pessoas, mas não é, nem chega a ser underrated. Não, é. Eu não entendo essas listas, eles colocam jogos que não são. Isso não é nada, isso é ruim, deu. Vamos eu curto. Fuca não tá, curte destruir coisas. Fuca. Nunca vai trabalhar numa demolidora. Eu curto destruir coisas, mas não com aquelas coisas imbecil no jogo. Tá. Imbecil. robô gigante. É, Fuca, tem até os robôs gigantes. Um caminhão. Então tá, mas isso aí tudo bem, até entendo. Que isso aí o pessoal fala mal. Vai. Mas esse aqui foi muito ripado e é uma merda foda. Jet Force Gemini. Esse, eu já falei. Boring. Boring. O que... Esse jogo foi ripado, não existe. Jazz for Jamie, tá louco, Mega Man, novo Mega Man, novo Mega Man, 2 gêmeos, um cachorro, novo Mega Man. É. Mega Man, Kudil, olha só, planeta, mata insetos. Era tudo, né? Na porra, Julio, agora assim, existem coisas que ripa mais esses jogos que revistas da Nintendo? Vai tomar no cu, a saca. Nintendo, olha, era especial. Tu botava a Nintendo um World. Adesivo novo no Rumble Pack, eles faziam como, era, faziam como se fosse a oitava maravilha a do Nintendo mundo. A Nintendo World, o que mais ridículo. Que revista podre, velho. Vai era ótima, coisa. Era ótima. Amo. E eu fui jogar, né? Chegou na locadora, fui jogar. Meu Deus, deve ser o melhor jogo do mundo. No início é bom, é o melhor jogo do mundo. Aí na terceira fase é bom. Na quarta é bom. Na quinta, de novo, eu não aguento mais fazer isso aqui de novo. Na sexta, que se eu não quero pegar a cabeça dessas merdas de formiga. Aí na oitava é a mesma bosta. Pegar a cabeça. E aí entramos no próximo jogo, que é a mesma coisa que tem que fazer sempre, só que com notas musicais. Jogo que Lulu ama, Banjo-Kazooie. Lulu ama. Banjo-Kazooie é o Mario 64 com um urso e um passarinho. Vai tomar no cu. Ah, para, tá louco. Que? Eu não consigo entender esses jogos, cara. Jet Force Gemini, tu jogou? Tal, mas, cara, Banjo eu joguei, assim. O máximo que eu consegui não brigar com o jogo, assim. Não dá, cara. Eu não, eu não sou chegado nessas coisas, cara. Banjo é carisma desse. Mil. É não um carisma é nada, mil. Cara. Que nada, mas tu joga o jogo, depois tu... Nunca foi, né? Mario 64. Mas eu acho... Banjo-Kazooie, personagem, é tu. Carisma é mil. Mas o jogo enjoa muito. Tem que pegar de novo aquela nota... Tem que, de novo, ir lá em cima pegar as notas. A bruxinha que lançou em curta, a bruxa. E os caras pegavam, né? E os caras iam lá e pegavam. Sim. 9 milhões de notas, pegavam todas. E a nota verde no final. E outra coisa que desses jogos da Rare também, que todo mundo fala bem, mas eu joguei e eu não consigo. Ó, sinceramente, não sei se eu joguei ele, porque eu joguei ele ano passado e tal, que é o Conkers. Ah, esse eu não consigo, falar que eu não consigo, cara. Joguei. Não consigo. O Bad Fur lá. É, todo mundo. Ah, fase do Mike Poo e não sei o que, uma tiração. Engraçado, esses jogos são falados e eu não conheço ninguém que jogou assim. Não, mas exatamente. Tem. Aí que tá. Tem aí uma que galera tá. Que joga. Claro que o Conker, eu conheço um cara, o Fábio Brat, ele joga e ele é muito fã. Ele é muito fã. Se eu não me engano, um dos motivos que ele comprou, recomprou um Xbox foi que saiu a versão refeita dele, né? Pelo sim. Amor de Deus. E aí, mas o André lá do Download também, eu até ouvi um cara, esse cara, bah, um dos melhores chefes é o Mighty Poo, a galera toda, bah, pior que é verdade. É, e ele jogou. Cara, tudo. Eu vi, eu fiquei no hype pra jogar e eu, pá, os caras, deve ser bom o jogo, sabe? Tu chegou no chefe aí? Cheguei no Mike Poo, tá, mas que saco, sabe? Que ele faz essa bosta aí? Tem que jogar pro papel higiênico dele. Tá brincando, mano. Não é, não é nem engano. Não, mas assim, ué, ó, assim, ué, ó, Fuca. Velho. O Conquered Bad Fur Day é um jogo com humor totalmente solto par. Tá, eu sei, mas aqui tira que com é. Tudo. E ele é legal. Na época eu acho que ele fez muito, assim. Prefiro o Boogerman, muito mais. É, ele era o Boogerman do 64, da época. Ali, ó. É, ele era o Boogerman. É uma tiração só. Prefiro o peidado. Se tu vai ver, Boogerman também é overrated. Mas é, isso é pro nossos corações, porque Boogerman não é nada pro mundo, né? É, Boogerman. Porque, tipo, não é Boogerman nada. É um jogo de plataforma. Metade dos nossos ouvintes não sabe que jogo é Boogerman, eu duvido. É. Se alguém souber, comente ali embaixo, por favor. Se alguém souber o que é Boogerman, comente amor. Isso, ali embaixo. Ah, é uma bosta esse jogo, né? Joga hoje pra tu ver essa. É isso que eu tô falando. Mas então, eu prefiro esse aí do que... Eu gosto daquele joguinho, cara. Olha ali, ó. Eu também curto, acho mas divertido. Não, é um joguinho simples, né, cara? Isso. E daí entrando, né? Não, e o Conker, ele é isso aí também, né? Ele tem essas piadas, ele, na época ele prezou pelo humor. Mas eu não joguei, então não posso falar nada. Eu também, ainda não posso falar. É, que ele era pra ser o esquilinho fofinho e o caralho. Isso. Dele. Isso que foi o tri, né? É, daí ele ficou bêbado. Uma blá, coisa blá. Que eu achei legal quando ele chegou e cerrou o segundo da Nintendo no meio com o Rare. E agora ele que serve troll. Aqui. Ele é um troll, esse cara. E agora a Rare serve o quê? O mundo dos jogos que estraga tudo. Kinect Animals. Só que cerrou a Rare. Obrigado, Bill Gates, mais uma, obrigado. Aquela último, espadinha do Master Chief lá. O último dessa lista da Rare aqui, que foi pego em vários sites, é o Donkey Kong 64. Oh, bom, mas esse aí não devia. Esse aí é um aborto, né, meu? Mas tem fãs. Tá destilando veneno. Deixa eu limpar mas aqui, aí ó. Tá. Tem fãs, ganhou notas 8, 9. Veja só que tenso. Que veio com o Expansion Pack, né? Que tem um negócio que melhorou os gráficos. Ele era obrigado a ter, né, pra jogar. E foi o jogo que mais vendeu. Com isso aí junto, e isso, metade das vendas do Spectrum Pack é por causa do Donkey Kong 64. A fala que tem lá no site é a seguinte, né? O jogo caiu na mesmice, você acha divertido encher o carrinho de bananas? Ele tem uma cestinha, né? Não sei se vocês chegaram sim, a jogar. Sim, sim. Esse é assim, o que a gente falou aqui do Banjo, que a gente não aguenta ficar 30 vezes pegando aquelas notas musicais, aqueles colmeia, passarinho sim. Que voa ovo. Keiko, o Donkey Kong 64 é fazer isso duas vezes mais com cinco macacos diferentes. É verdade. Tem que ir lá pegar aquele item com o Donkey Kong, com o Diddy Kong, com a guriazinha que eu não sei quem é, com outro cara, Dix, e com outro Dix. Cara. Não é Dix. Não, não é, Dix. É uma galera nova. Ah, oh, meu Deus. Amigos do Sony fazendo participação ali, ó. O pessoal veio no amor por causa de todo o Donkey Kong Country, né? Mas quando chegou, destruição, né? Eu vejo todo mundo falando, lá seguida, assim... Até quando saiu o Donkey Kong Returns, assim, muita pessoa falava: ai, adorei muito os Donkey Kong Country, meu preferido é o Donkey Kong 64. Eu disse, como? Oh? E eu joguei no emulador esse jogo. E eu achei Banjo 2, assim, pior. Eu não gosto do Donkey Kong, nunca gostei. O 64 eu ainda não entendi o motivo do jogo, assim, da história do jogo. É, eu acho que ninguém. Eu lembro que o cara fez uma máquina lá que era Omatic, o nome, se não me engano, aí. Por algum motivo que eu não lembro, a ilha dele parou na frente da ilha dos Kong. Isso. Tá, beleza. Até aí tudo bem. Tá? Não tem porquê. Mas aí ele por que ele sequestrou os macacos? Eu não entendo isso ainda. Mas o ar? Eu tô tentando entender. Né? Tipo, ah, não tô fazendo nada, eu vou ali roubar os macaquinhos tipo, e deu, cara. E aí eu... Tipo, bullying. Eu até entendo que a história de Donkey Kong nunca foi uma coisa muito centrada, né? Bullying. Só que, poxa, não deu, bullying, cara. Com bullying. Hello, I am Fernando Martinez, People always say to me, Fernando, when I want to kill myself or cry into my pillow or my wife has just left me for my sister, I don't have no music então, to play. Então, jogos um pouco mais novos. Eu, assim, quando eu coloquei aquele gênero sandbox ali, eu nem botei GTA, eu já botei Rockstar, né? Porque a Rockstar é uma empresa que não tem como dar um voto positivo, né? Rockstar abre minha bunda, né? Bonito, compro todo o jogo. Não, mas sabe qual é o problema? Tu tem que parar pra pensar que a Rockstar é só publisher, cara. Porque os jogos bons dela, tipo Max Payne, não foi ela que fez. E os jogos que ela vende pra caramba, que foi ela que fez, são ruins. Tipo, Manhunt, muito bom, Red Dead, né? Esse LA Nora aí, eu não joguei ainda. Não tô muito feliz, porque eu já vi bug pra cacete. No outro dia de lançamento, eu tava no YouTube procurando bug, já tinha um monte. Rockstar é bug, né, meu? Só uma pergunta, qual é a tua produtora favorita? Cara, Kojima Productions aí. Ah, droga. Eu joguei, cara. Eu tentei, assim. Joguei GTA 2. Joguei na locadora, assim. Ah, que jogo massa e tal. Aquela coisa só de diversão. Não sabia nada da história. Só saía peidando, arrotando na rua, assim. Matando os carinha. Trimaço, e é isso, cara. Mas GTA é isso até hoje. Não mudou nada, sabe? Foi isso, cara. Então, você saía na rua zoando. Não tem... Ah, não. Porque o GTA 4 tem uma história central. Não tem nada lá. Eles tentaram fazer. Não conseguiu, assim. Tá, eu digo assim, ó. Quem ganhou em 2008 Game of the Year? Metal Gear 4 ou GTA 4? Tá, não, ó, isso aí, não, primeiro, qual quem foi... Só um pouquinho. Segundo! Mas calma aí, qual foi o jogo que ganhou notas mais altas em todas as revistas de 2008? Sabe que foi o Metal Gear, e até ganhou 11. Há controvérsias. Sem contar, e sem contar que Metal Gear 4 foi um lançamento pertinho, foi um dos que deu entrada no PlayStation, né? Mas o Metal Gear 4 também é superestimado em alguns pontos. É, não, ele é superestimado. Eu não acho o melhor jogo da série, só que tu fazer uma comparação de prêmios não quer dizer nada, porque na verdade os prêmios são votados não pro crítico, normalmente pelo povo. Como essa porra aí? Essa votação aí não vale. Segundo, 2010. Qual foi os dois jogos que foram pra final o melhor jogo? Mass Effect 2 e Red Dead Redemption. E a maioria dos sites ganhou Mass Effect 2, mas o Red Dead Redemption não deixou a desejar. Oh. É ou não é? Rockstar de novo. Ô Lanzoni, com todo o respeito, tá cagando e andando pra esses prêmios aí. Jogo em si, aqueles bugs, aquela... Eu não entendo a lógica do jogo, assim. Tem coisas que você... Eu não entendo porque a Rockstar tem problema com água, assim. Tipo, vários bugs de você chegar perto de uma partícula de água, você o boneco cai morto. Você é ser atacado por unhas. Eu morri por unhas, assim, tá? Os caras do GTA em Rocha, sabe que no mundo do GTA ninguém sabe nadar, né? Sabe disso, né? Acho que só no 4 que... No San Andreas acho que não nadava. No City History sabe nadar, no San Andreas sabe nadar. No Ballad of Gay Tony sabe nadar, Lost Demon sabe nadar. Tá, mas assim, tipo, eles olharam muito, tipo, ridículo, tipo, cair na água e morrer. Não, isso aí é coisa do Doom, saca? Ah, para, meu. Não, isso aí é Fucas, tu não sabe nadar, não, tu morre isso, na água. Isso faz diferença no Sandbox. Sandbox... Claro que faz, exato. Ele te manda uma ideia de você tem liberdade de fazer tudo. E você não pode, não é Red Dead Redemption, pular. Cara, uma coisa que você... Cara, a primeira coisa que eu fiz. Cheguei lá num lugarzinho, no puteirinho lá, né? Daí subi no segundo andar. Bah, cara, eu vou pular isso aqui. É uma escadinha, assim, sabe? Pô, coisa muito faroeste, assim, pular por cima do balcão. Eu morri, cara. Porque acho que era uma altura, sei lá, uns 2 metrinhos, assim. Ele foi pular e morreu. Morri. Caí morto. Então, é bug. Encostei na água. Cara, foi incrível. Eu tava correndo num trilho do trem, assim, né? E tinha que... Quando eu tô jogando sandbox, normalmente eu não me foco em porcaria nenhuma. Só fico brincando, assim. E eu tava fazendo isso no trilho de trem em cima de uma ponte. Por isso que o jogo vindo, está né? ruim. Quando eu pulei pra esquerda, eu caí em cima de uma pedra. Quando eu caí em cima de uma pedra, eu morri. Por quê? Porque embaixo da pedra tinha água. O jogo não entendeu que eu estava numa superfície e me colocou dentro da água. Assim, eu morri. É, né? O ZT dos sinais. Que versão de videogame tu jogou? PS3? PlayStation 3. Deu um bug. Ia falar mal, ele ia falar do Xbox, tava já pronto. Ia já. Falar. Esses lances de jogo multiplataforma, vai sair, não importa publisher, vai sair defeito, vai sair bug. Mas sempre vai dar esse tipo de coisa. Devia é o que eu digo. Ter sido feito versões separadas. Por exato. Que o Mass Effect 2 não tem? Sai muito caro, cara, pra você fazer versões separadas. Sai muito caro. Primeira vez que eu tava apostando na Rockstar, eu falei, não, agora os caras vão lançar um jogo a fuder, né, cara? Agora eu vou comprar 200 pila. Comprar no Brasil. Fui fuder pagando essa merda. Cara, saiu o jogo no outro dia, tinha gente reclamando de superaquecimento nos dois consoles, cara. Verdade. Ah, isso porque é eu tô jogando Eleanor. Falei, que isso, cara? A Rockstar nunca faz um jogo que presta. Quando faz um, queima o computador. Queima o videogame do cara? Tipo, não dá, né, cara? Cara, isso aí vai de estilo, né, cara? Eu vou proteger aqui, hein? Eu curto GTA, eu acho ótimo. Eu só... Tá, pera aí, tu terminou algum? Vice City e o 3. E o Chinatown Wars. Isso aí é bacana, eu curto o Chinatown Wars. E, cara, o único defeito de que eu acho... lombretinha, assim, só fazer isso, a lombretinha da pizza no Vice City. Amo. Uma coisa divertida aqui. O Vice City é minha vida. Tá, mas aí, Lanzoni, vou te pedir uma coisa. Cogimão ia amar o Vice City, porque tem as camisas dele. Mas ele gosta se de GTA. Se tu gosta de GTA... Ele curte o GTA, o Cogimão. Não, fica cara, eu não acredito que ele curte GTA, acho que ele fala ele isso ama. Só por falar. Não, peraí. Se tu gosta de GTA, tá. Vice City tu gosta, né? Amo. E o Scarface? Qual a tua opinião sobre isso? Porque é a mesma merda. É a mesma merda. What is yours? É. Inclusive, o Vice City, eu acho que a Rockstar usou muito. Claro. Do filme Scarface, sabe? Vou te dar um exemplo. Tem uma casa que tu entra... É igual. Tem uma parede igual Scarface. E a cena na motosserra. E tem a motosserra também no banheiro. Igual. Isso é bacana. A mansão mais cara que tu compra no Vice City é igual a mansão do Tony Montana, sabe? Igual. É igual. Até as TVzinhas igual. Homenagem, tá? Homenagem. O jogo cara que vem saiu tá, mas eu acho assim, né? A Rockstar faz isso. A Rockstar coloca muito easter egg no jogo. Mas o pessoal... É jovem, assim, é jovem. É, porque o pessoal, tipo, talvez não goste de jogar, tipo, o Cedric, não gosta de jogar sandbox. Sim. É a mesma coisa, tipo, o André 3000 que não gosta de jogar RPG. Sim. Por exemplo, eu gosto da ideia do sandbox. Eu só ainda não tive um sandbox prestável, assim. Infamous. Tipo, GTA jogar, sabe? Não tem, cara. Todos, vamos pensar, Famous. Cara. O que nós temos aí? GTA? Não, aí que tá. Prototype. Prototype é uma merda. Prototype é uma merda, cara. Ali, eu tentei. É ruim. Falei, cara, é chato. Vou virar esse jogo. Esse sim, tipo, é fazia repetido. Fazia tempo que eu não ligava o meu Xbox. Daí eu falei, cara, vou ligar o Xbox, vou jogar o Prototype e vou me empolgar. Não dá, cara. Tipo, ele é meio sem noção, assim, sabe? Tipo, ah, é bacana, tu destrói tudo, mas não tem uma certa lógica do que tu tem pra fazer. É. As missões são repetitivas, o jogo é meio bugado, porque tem um, uma coisa incrível que você podia roubar o corpo das pessoas. Eu achei muito legal isso, o negócio de, se tu pensar pela biologia que tinha aquela ideia de tu ir aumentando o seu nível e conhecendo mais seu DNA e tudo mais... Tu pegava um cara da rua, encostava nele pra te transformar nele. Isso era muito bugado, porque tu se transformava no mesmo cara que tu era, e o policial que tava olhando pra ti não via isso, sabe? Tipo aquela coisa Metal Gear e caixa, assim, na frente do cara, ele não te via, já. Bizarro. E tu, pô, acho que eu fiz 80% do jogo, aí eu desisti. Falei, não dá mais. Vai eu lá. Não tô pensando mais. Agora eu vou dar minha vai, gente de resposta. Vai lá. E o senhor escute. Dá as permissões. Sabe por que tu não gosta de sandbox? Sandbox tem um defeito, que é a tentação de tu... Ah! Vou jogar sem compromisso. E muitos amigos meus fazem isso. Aí quando a gente fala de, por exemplo, GTA. Ah, tu gosta de GTA? Gosto. Ah, e tu viu a história do jogo? Ah, mas não tem história. Por quê? Porque só fica andando na cidade. Aí que tá. Mas é que o jogo te dá isso, simplesmente. Ele não tenta te dar uma história realmente boa. Porque a ideia do sandbox é diversão. Vou te deixar jogando 80%, vai aparecer uma CG aqui, uma CG ali de 20 segundos e deu. O jogo te dá a ideia que você vai jogar. Não, mas aí que tá. Tu escolhe se tu quer ficar andando na cidade. Quer seguir o modo história... Tu vai fazendo, que é o que eu gosto, tanto no GTA quanto no Red Dead Redemption. Red Dead Redemption conta, conforme tu vai indo no jogo, início é meio chato, tu tem que criar a vaca e não sei o quê, mas o lance da Revolução Mexicana, de toda aquela dominação do México, tu vai isso ajudar é os carinhas. Só que aí muito que tá, fuder. Eu tô jogando e o jogo fica bom ali, sabe? Porque no começo eu, um GTA de cavalo, né? Como isso. Falaram. Mas eu fui jogando, né, cara, e o jogo... É que o clima, assim... É que tem mais história, é saca? Sim, tem clima histórico, né? Que tu descobre isso. Que tu tá fazendo serviços porque a tua família foi pega pelos xerife e tu tá fazendo meio que obrigado isso daí. Então tu tem que aprender todos esses lances pra te poder sair por cima, né? Só que assim, né? No GTA 4, que eu terminei, você está de prova, tem aqueles dois sinais... Eu não consegui fazer os dois sinais porque eu acho que tudo saco cheio de gangster, matando gangster e crescendo gangster. Não dá mais, cara. Por isso que eu acho que o LA Noir aí não vai me puxar muito, não. Não, mas... é que o LA Noir é mais. Eu senti que é um Heavy Rain, porém não é só filme, tu controla. Ele não é tão sandbox assim. Ele é um negócio mais. Eu vi. Mais missões. Tem investigação, tem umas coisas. Tem cabeça pra jogar. Eu não vou. É pra leite com pena. Não é que eu vou dar uma chance pra esse LA Noir, mas eu vou ler e vou ver bastante vídeos porque a temática me agrada bastante. E eu procurei ver bastante, porque eu tava. Eu ipei no início Máfia, só que eu fui me aprofundando e eu. Desgaste, joguei pra PC, joguei pra Xbox 360, não nada a ver com os videogames. Pra Play 3 deve ser igual. Vamos voltar, chega. E GTA eu amo. Fim de bloco, fim de bloco. É, vai chega lá. Sandbox. Fim de bloco GTA overrated, sim ou não? Deixa isso. Opinião aí. continuando na listinha, já que o Cedric atacou foda os sandbox, tem várias listas que colocam o Metal Gear, né? Não o 1, não o 2. O 2 também colocam, colocam muita o 2. Fala. Eu não vou defender, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas, né? Eu sou fã, então eu não vou, eu não vou defender naquele jeito fã, assim. Vou até dizer por cima, eu não acho o jogo overrated. Até eu vi em algum desses sites que vocês falaram, hein, esses aglomerados de informação, que ele não faz parte da história. O cara teve que falar que... O cara teve a capacidade de falar que você pode pular ele, que não vai ser interessante pra esse cara. Caraca. A história é mais forte. Sério, cara. Pô, uma pergunta. É muito forte, mas o 2 é muito... Ah, beleza, ele teve... Ele teve o Kojima, ele queria ser diretor de cinema, tá? Aí que tá, é aí que tá. Ele tá frustrado, né? Ele não queria ser um jogador... Ele caiu nisso, mas ele queria ser diretor de cinema. Outra... Ele não faz jogo pra brasileiro, ele faz jogo pra japonês. Japonês adora cutscene. Outra coisa dele, ele quis botar uma coisa mais sentimental no Metal Gear Solid 2, sabe? É um jogo mais... Ele lida muito com sentimentos, tá lidando muito com alienação no jogo. Então eu acho, claro, pô, teve demais, teve muita cutscene, teve muito codec e tal. Isso. Teve, mas era essencial, cara. Eu acho que não tem como chegar e dizer, não, Kojima fez errado, botou demais. Eu acho que ele fez um... Não tem. Se não for assim, não tem outro jeito. É que Metal Gear é jogo filme, sabe? Como o Rocha falou, que o sonho dele era ser diretor do cinema. Mas aí a gente pode entrar no problema, isso já foi explicado. Sim, já foi. A gente pode entrar no problema do 4, que falaram tanto do jogo, tá? É. Porque é um jogo feito pra fã. Sim, né? O 4 é totalmente. Se o Julio jogar o 4 agora, ele vai falar, que merda, tô jogando. E os controles do Metal Gear são complicados. É muito botão, Então, de todos, cara. É muita coisa. Tipo, vamos dizer, tu aperta o botão. Cara, faz um botão de ação ali. Não faz bolinha, quadrado, triângulo pra fazer uma bagulho. Cada assim, um faz uma coisa, né? Tá, eu não acho defeito, sabe? Porque eu gosto pra caralho. Ah, eu amo. Mas os Leite e Cooper reclamam, então. Eu adoro a jogabilidade. Eu só tenho um defeito. Que eu não gosto do Metal Gear, eu só não falo isso pra depois não usar ele contra mim. Mas, tipo, a jogabilidade do Metal Gear eu acho muito boa, cara. Eu gosto disso, porque agora... Tá, eu jogo todo dia, mas se eu pegar o controle, se eu ficar... Por exemplo, agora eu dei o down na PSN e eu fiquei um tempo sem ligar o PlayStation 3. Eu liguei, ele foi jogar Street Fighter, não lembrava nada. Peguei o Metal Gear, cara, é uma coisa de... Deu 2 segundos, assim, eu já tava... Pô, não, eu já acho eu tenho essa facilidade. Eu já acho no Metal Gear 2 muito complicado, porque teve a... Cara, Metal Gear 1, uma visão diferente, uma câmera semelhante. Ele queria fazer, ele fez, né? 1, 2 e 3 com a mesma câmera, com a mesma jogabilidade. Só que, cara, os comandos mudaram muito do 1 pro 2. E aconteceu isso com o fã, aconteceu isso com quem não. Quem tava conhecendo o jogo, não tava jogando com o personagem principal. Era uma jogabilidade confusa, era. Tipo, é verdade. É. Deixou ter. Cara, hoje, se eu for jogar, eu vou me. É. Eu vou me quebrar, assim, sabe? A visão em primeira pessoa era uma merda, cara. Depois ele deu uma melhorada, assim, mas. A jogabilidade do Metal Gear 2 não é uma das melhores. Principalmente, né? No Metal Gear 2, a jogabilidade é com a espada. É horrível, né? Ah, é horrível, sabe? Verdade. Lutar contra os sólidos lá no final, usando as alavancas pra mexer a espada. É bizarro, não é estranho, sabe? Dizem as línguas por aí que o Metal Gear Rising nasceu nesse boss, né? É, no último boss do Metal Gear 2. O Snake, ele é um herói que ele foi mais aceito no Ocidente, sabe? Aquele cara meio Snake Plissken, já que o cara que resmunga, fuma, xinga os caras, tem piadinhas. E o Raiden não, o Raiden é o herói, é o japa. Arquetipo japa, é isso. É o jogador do papel de herói. Não. Kojima falar algo... Nem isso, ele é o herói japa. Ele é aquele Cloud, Skull, essas coisas aí, sabe? Ele é o herói. Por favor, não falem Cloud. Muita gente diz que o Kojima. Até tem um errinho em alguns casts aí que o pessoal usa muito isso, que o Kojima usou uma enquete que teve no Japão, e aí os japoneses escolheram um herói diferente. Isso é balela, cara. Kojima jamais vai fazer uma modificação no jogo dele escutando a merda que os outros falam, sabe? Ele fez isso pelaquela coisa de transição, sabe? Você tem que... Ele deu uma mudada no estilo do jogo, que é praticamente a mesma ideia que tá acontecendo com o Devil May Cry agora. Nós tava falando de overrated do Metal Gear, mas tipo... Eu não vejo alguém assim, botando ele em overrated, não sei qual versão e tal. Eu não vejo alguém dizer, eu fui jogar e não achei tão bom. Isso eu nunca vi. Eu sou uma Peace Walker. Peace Walker. Eu acho chato ficar montando soldadinho. Ah, não, faz. Acho que isso poderia estar no modo história e não e tu ficar controlando soldadinho. Os controles são uma bosta. Boring. Os controles são os me brocham o jogo. Eu não gosto. Tô torcendo muito pra essa versão do Play 3 que vai ter controle otimizado. Aí sim eu vou poder jogar. Obrigado. Só uma coisa que eu vejo, que é realmente incrível, as pessoas falam mal da jogabilidade do Peace Walker, do Portable Ops, mas não falam mal da jogabilidade do Monster Hunter, por exemplo. Eu acho que é mais contra o jogo do que contra o que é mesmo a jogabilidade. Monster Hunter Freedom Knight é igual o Metal Gear, o Portable Ops e o... Por isso que não me chama. Eu acho que eles reclamam justamente por ele ser como parâmetro a trilogia original do Solid, que era num controle de play, sabe? Que o Portable isso. Operations, ó, eu vou falar, ele pode ser importante pra história, mas pra mim tem cara de spin-offzão. Não sei porquê. Não, ele é importante. Mas, sim, por isso eu li sobre a história dele, mas não tenho vontade de jogar. É importante, mas não é aquela coisa. É o jogo que bem desapareceu. Assim, seguindo a lista dos padrões, assim, a gente tem mais alguns games aqui citados. E um deles que todas as listas ele tá é Knights. Eu não joguei Knights, mas aqui Saturno. É o seguinte. Do Saturno. A frase aqui, né? Falam tanto, mas o jogo não tem nada de mais além de voar rápido e colher bolinhas coloridas. Mas é o seguinte... Porque falaram tanto desse jogo, deram tanta nota. É que o Knights... O Knights pra mim é um Sonic mais moderno. Aí que tá. A ideia do Knights era pra ser um Sonic. Então. Só que não deu muito certo e eles botaram esse personagem. Tinha menos carisma, ele deu menos carisma. É que todo mundo esperava um Sonic, sabe? Que é isso? Se tu olhar com carinho pro protagonista, ele é até um pouco parecido, né, cara? Isso. As posições que ele faz, não foge muito. Não, assim, eu estou aqui o outro lado. Novela da Globo. The Other Side. Lado. Assim, ó, Knights, vocês são prova viva disso. Desde que eu ia lá no Frajola jogar de vez em quando e eu pedia, deixa eu ver teu Saturno, tu tem Knights? Não tem. Sim, eu lembro. Lembra? É verdade. Porque esse jogo vivia nas minhas bolas. Eu queria jogá-lo por para fora. Tipo os espermatozoides. Isso. Que bom. Né? Que merda, né? Não, esse jogo eu li, eu vi, eu achava ele lindo. Eu achava ele lindo. Dizia, isso aqui deve ser aquele jogão da SEGA, né? Nunca pude jogar num Saturno, né? Tanto que sem o controle analógico especial, que aquele controle curto e tal. Aí tem o The Wii, que seria a sequência espiritual. Isso. Aí fui jogar. Eu pensei, por favor, não seja ruim. Sério. Boring. Não, bem o contrário, cara. Ele é totalmente diferente do que eu imaginava. A ideia simples é sair voando, pegando coisinha. Mas ele tem um feeling... Cara, eu não sei explicar. Porque, na verdade, tu joga um sonho de uma criança, né? Isso. E ele é toda aquela coisa linda, sonho, assim... Na utopia. Mas é uma coisa bonita, cara. Assim, não sei explicar. É colorido. Não, é um jogo de gráficos. Cara, se fosse feito hoje, ia ser maravilhoso, cara. A história é muito boa. Me senti saciado, é como assistir um bom pornô. Tu terminou ele? Não, eu joguei... umas 5 ou 6 horas, depois parei, é muito jogo pra jogar nessa vida. Mas aí que tá, tu jogou 5 ou 6 horas porque ele é igual sempre. Aí eu também achei que fosse. Se tu estiver jogando o Snake Eater, tu não ia parar nunca de jogar. Não, eu paro de jogar todos os jogos, gente. Vocês sabem que eu paro, sim. Paro de jogar Pokémon. Eu não vou parar de jogar Pokémon. Eu não tenho todos e eu paro. Na minha fiel opinião, ele foi rated 7. Não é over nem under. Eles falam bem porque o jogo é bom. PH-17. Então, mas espero que vocês joguem e vocês se sintam tão bem quanto você não se sentir. Vai sair uma versão pornô. É incrível que antigamente tu vivia de ideias, fazia jogos que tinham ideias boas, só que na hora de botar no videogame ficava ruim. Um jogo de época aqui também, que a gente até esqueceu antes, é da Rare, é o Donkey Kong Country 1, cara, que o pessoal... É. Em todas as listas tá esse jogo, cara, eu não entendo porquê. Melhor isso jogo entendo, ever. Eu sempre falei em vários casts. Procurem e me falem. Amigos viciados, fãs viciados, procurem Search e me digam. And Seek and eu sempre Destroy. Falo. O 2 e o 3 é muito melhor que o 1, de longe. Cara, qual é a diferença? É total. Não, mas sim. É total. Sério, eu nunca... Eu joguei um assim, depois joguei um outro, eu não vi muita diferença no jogo. Assim, parece Cedric, 2 pontos. Qual é o seu problema com macacos? Eu não gosto muito do Kaique, cara. O Kaique que me deixou. Eu não gosto muito dele. Daí, tadinho, cara. Eu nunca fui muito Kaique de Bunk é overrated. Overrated. O Cedric já não curte, né? Mas eu acho muito overrated. Tá, ele começou, foi todo aquele início. Apresentou aquela jogabilidade, aqueles gráficos estupendos. Mas o jogo em si, até a jogabilidade dele é pior, assim, porque tu escorrega bastante, muito mais que os outros. Sim, né? Sim. Que os Donkey Kong tem esse esquema. Mas aí que tá, ele virou então overrated por causa do 2 e do 3, mas no quando no tinha só um, era. Isso era um aí. Pô, vai de cada um também. Né? Não, não é aquele overrated da época, joguei e achei... dizem que é bom, joguei e achei uma bosta. Mas o meu overrated dessa reclamação de listas é o Donkey Kong Country 1, é isso aí. Olha aqui então, temos o jogo... Eu sou fã, hein? Eu sou fã. Temos um jogo que também é da Rare, que aqui é que todo mundo gosta, o Lanzoni, eu sei que não é muito fã, não. Killer Instinct. Olha... que jogaço, cara. Que jogaço. Que luta cast, que né? Ganhava disso aí, cara. Pegava aquele Sinder, tá ligado? E ficava dando combo. E era muito bom aquele jogo, cara. Aí que tá o problema. Falam que é o seguinte, quem não sabe jogar jogo de luta, macho de verdade, pega o Sinder e fica dois pra frente Y, o jogo inteiro. Sim. E aí vira o jogo, daí tu fala, isso é um jogo de luta decente? Não, isso é um jogo de luta apelativo, não, cara. Não, não, não. Tem todo jogo de luta, não sei. Quem não sabe jogar Mortal, pega o Liu Kang. Quem não sabe jogar Spider, pega o Liu. Tem ah, todo. Cara, vai jogar com os caras de hoje com o Ryu, tu vai tomar um pau até de qualquer mané ali. Não, tu mas pega tô o Hakan. Falando, o Sinder era não o é, jogador tu tá fácil. Com essa ideia de mentalidade de criança, hein? Tem que jogar os jogos hoje. Joguei, eu jogo sempre aquilo sim. Sim, com quem? Não, mas tu falou comigo, jogou Street Fighter 4 com alguém que sabe jogar? Sim, contigo. Mas e aí? Ganhei Dawson, com Blanca. O mais fácil pra ganhar do Ryu é o Dawson, sabe? Ah, é. Cara, uma das coisas que eu não vou entrar em. Não vou falar muito de Super Street Fighter 4, mas é um jogo, por exemplo, eu não sei jogar Street Fighter, cara. Eu joguei com o Lanzonetti, aí ele deu uma melhorada, mas eu não sei jogar, cara. Tem coisas assim, pixel branco, isso. Pixel preto e não sei o quê. Cara, não dá, sabe? Não desce. Porque é um aí, jogo mais difícil. Às vezes eu vou jogar, é muito anti-char, assim, sabe? Tu escolhe um personagem. E aquele tipo, cara, tu tem errado, tu tem qualquer bola de fogo que saia da tua mão, pronto, já tem vantagem. Aí você vai jogar, beleza, tá numa boa jogando, você encontra um cara, eu devo ter 4 mil pontos ou 5 mil pontos no personagem que eu uso. Então, às vezes eu encontro um cara de 10 mil pontos, 11 mil pontos e ganho do cara. Aí eu vou lá e perco pra um cara que tem 1 mil pontos. Como vai entender o negócio desse? Não. Eu não consigo. Pode ser que eu jogue uma vez por ano e eu sou bom? Não, mas tu vê que o cara é bom. Tu joga com o cara e tu vê que o cara é bom. Tu vê que ele tem a noção de, pô, dar o Fox quando tem que dar o Fox, ele pula na hora certa, não fica dando golpe sem sentido. E mesmo assim tu ganha dele. É cara, tem isso gente aí. Que pega o Ryu, fica dando Hadouken e Shoryuken ali e ganha o jogo. É tipo a vida, cara. Mas aí depende do jogador. Mas aí eu tô falando do Killer ali. O Julio falou, se não tivesse combo o jogo, o que não, que ia ter de mais? Isso é jogo? Verdade. Se o Killer não tivesse os combo, ele ia ser só uma cópia igual de qualquer outro. Ele não vou totalmente no piorado. Mas esse é o diferencial dele. É isso. E tá provado. Tipo o Mortal com os Fatality. Se não tivesse isso. Fatality, ia ser um jogo de luta. Claro. Pessoa. E não é à toa que o Killer morreu, que não tem mais jogo de Killer. Não, morreu porque quiseram. É, eu também acho que morreu. Se bem que o 2, o 2 na época foi bem. Só a gente não acompanhou. Quando saiu o 2, nós estávamos jogando o 1, por isso que a gente não gosta do 2. E sabe qual é a ideia do Killer, cara? Por que muita gente fala mal dele? Porque ele é um jogo que ele maltrata quem não sabe jogar. É verdade, isso aí mesmo. Diferente de tu pegar, por exemplo, um Street Fighter, ele não te maltrata. Mortal Kombat também não, agora Mortal Kombat 9 tá maltratando a galera nova. Mas é verdade. Mas do Killer Instinct ele machuca quem não sabe jogar. É uma ideia de um jogo que eu vou dizer aqui que eu gosto muito. Que é o Naruto Axel do PlayStation 2. Naruto! Naruto é bom. Sério, não... esqueça o anime. Não fale mal de anime, não fale mal de mangá. O jogo é muito bom. E ele é isso, cara. Ele maltrata muito quem não sabe jogar. Eu nunca perdi uma luta, por exemplo. Que eu sei jogar o jogo, sabe? No Street Fighter não. Tu joga com... Porra, pode jogar com a minha mãe, cara. Minha mãe vai me dar só a Hadouken, ela vai me matar. Killer, ou tu sabe o como... Ou tu não sabe. Aí que tá. Porque ele é um jogo menos comercial, assim. Porque tu tem que aprender a jogar antes de tu jogar com os pessoas. Bem isso, sabe? É isso aí. Porque o pessoal tava acostumado com o Mortal e com o Street Fighter. Aí vem um jogo mais complexo, que dá golpe, não é meia lua e soco, sabe? E aí só que assim, ó, o Killer Instinct, quando tu vai jogar, por exemplo, vai o Lanzonetti daqui. Aí eu vou virar o modo história. Na terceira, quarta luta, já comecei a dar combo break. E não sei o quê. E aquelas apelações ridículas. Tipo, mas não é apelação. Não é apelação. O jogo é assim. Tá louco? Aí tu chega no chefão final. Meu Deus. Recupera vital. Meu, eu fico pensando. Aí eu fico ele é o demônio. Ele é o demônio. O que que eu tô fazendo jogando essa bosta? Se tem Street Fighter Mortal, King of Fighters, Tekken. O que eu tô fazendo aqui? O cara recupera vital. Mas vai se fuder RPG? Agora. Porra! Muito! Cara, mas todos os jogos de luta, eles. Tu reclamava do 7 até dias atrás, Lanzonetti. Do, que tu falou? Do Street Fighter 4. Todos os jogos de luta tem um problema no modo arcade. Tem, cara. Tem. É, isso é todo jogo de luta é assim. Todo jogo se tu sabe jogar multiplayer, se tu sabe jogar contra pessoas, contra a máquina vai ser mais fácil. A máquina usa padrões sistemáticos de eu faço isso, eu faço aquilo. Tem alguns jogos agora que eles estão usando o erro do player pra punir o player. O Street Fighter já faz, o Super Street Fighter já faz isso. Já faz isso. O Marvel's Capcom faz, mas os jogos antigos não, ele só tinha aquele modo arcade um pouco bem limitado. Eu acho que a ideia dos jogos era mais o X2, assim, sabe? Tu jogar com um amiguinho do que tu jogar pra virar, sabe? Eu tenho mais essa ideia de que já tinha essa cabeça de você ficar jogando o dia inteiro com o teu amigo. Porque aquele Extinct, cara, se eu não tiver enganado, eu teria virado uma ou duas vezes. Era, só jogava com um amigo meu, Maurício, lá na rua, lá, jogo Killer Instinct a tarde toda, muito obrigado. Mas o Killer, assim, cara, eu sou contra, eu não acho ele nem um pouco overrated, vou citar um ou dois, talvez, sei lá. Ah, eu gosto do jogo, mas assim, eu concordo, ó, eu acho que tu pegar o Killer 1, The Flipper, ó, tá, The Ultra 64, botar num emulador pra um nene, leite com pera aí, que vamos pôr ele não, jogar meu, Killer. Não, qualquer pessoa que joga hoje, põe jogar Killer, o cara não vai gostar muito, não. Não vai. Eu acho o contrário, eu acho que ele vai curtir. Não vai. Não vai. Vai, ó, eu vou falar outra coisa. Tá, não vai. Chefão final de novo. O único recurso que tu tem que o jogo te ensina é vamos fazer os combos bem feitos. O chefe dá combo breaker toda hora, cara. Aí tu vai tentar apelar, esquece apelar. Aí tu vai estar quase matando ele, mas se sacrificando. Ah, vou recarregar vital. E aí, é um soco na cara desses mais novos. Nós que somos old school, a gente entende, sabe? Vamos... Não, eu sei. Vamos pegar alguém que já joga, assim, que... só que não é da época do então, Killer. Então tá, ó, pergunta aí, ó, questionário. Kaique de Monk, o cara que joga tudo de luta. E que ninguém aqui ele vai... odeia Mortal Kombat, porque não sabe jogar. Mas olha, Kaique. Fale sobre Killer Instinct aí embaixo. Não, porque, velho, o Kaique é o cara que mais joga jogo de luta aqui. É, ele vai deixar bastante. Ele falar. Não, e ele entende, ele tem um padrão que ele joga tudo ali, bagulho, técnico. Cara, eu não levo em consideração o Kaique porque ele perde pra mim, cara. No momento que tu perde pra mim em jogos de luta, tu não tem meu respeito. Porque eu sou muito... Mas, Rocha... Mas é isso que é massa, porque o jogo de luta, o cara pode saber, e o monte e outros tá menos bom, e ganha. Cara, esse é o problema, eu não concordo com isso, cara. Eu acho que se tu é bom no jogo, o jogo não pode te dar uma estrutura que você perca pra quem é ruim. O jogo de videogame é sobre isso. O multiplayer é você matar o seu amigo, humilhar o seu amigo e fazer ele chorar. A ideia do jogo é essa, dizendo, cara. É isso que eu tô dizendo. Você vai jogar com seu amigo, porra, mas por causa de uma estrutura, eu não vou dizer limitação e nem erro, eu vou dizer estrutura do jogo, faz com que tu, que saiba jogar, perca pra um cara que não sabe. Aí vem sempre alguém: ah, não, mas se tu sabe jogar, você não perde. Pô, o Daigo, o maior jogador de Street Fighter, perdeu pro travesti lá no programa de TV, tá lá no Kotaku. Perdeu pra um carinha que tu via que não tinha muita manha, sabe? Eu o Daigo, acho que isso aí é o futuro, o mundo, é o equilíbrio em Yang, você. Qual o próximo? A gente pode Marvel falar do gênero agora, que também tem alguns games na lista aqui. RPG. X2. O primeiro vai ser pra receber e-mail xingando depois. Cara, o primeiro aqui citado, a frase é a seguinte: enganação por nostalgia não funciona. Final Fantasy 9. Ah, eu sabia que era o 9. Cara, eu achei incrível. Eu não sei qual lista que eu vi o Final Fantasy 9, não vi o 7, então eu fiquei mais puto ainda. Porque, tipo, cara, o 9 trouxe de volta o que o cara queria, sabe? Pô, ele voltou. É que tá. Não é nostalgia. Naquela época não é nostalgia. Se fosse uma diferença de 10 anos, 15 anos, você podia apelar pra nostalgia. Eu também acho. Mas uma diferença pequena daquela época, eles simplesmente fizeram um negócio. Pô, a galera gostou. Fizeram o 8. A galera gostou. Fizeram o 9. Vamos voltar um pouco, trazer um pouco o cara pra ideia original do jogo. Pô, eu achei o jogo incrível. É o meu Final Fantasy favorito, tirando os DCD do PSP, né? O jogo tem uma... A essência do jogo é que mais me agrada, cara. É, aí que tá. Falo que essa essência é que tá enganando vocês. Por quê? Porque é só a essência, mas tu pega a história, é uma merda. Que uma merda? Tu pega... Olha a história. Pô, mas desde quando Final Fantasy tem história boa, cara? É sempre a mesma coisa. Agora, olha a história do 6. História do 7. Cloud. Cloud não é o fodão. Fodão é o do... Não é fodão, Chris Score lá do 7. Cloud é uma farsa. E aí? Cloud é uma farsa. Mas é que tá, o 7 ele é bom porque ele mudou, sabe? Ele virou 3D, ele mudou... Não, cara, ele não mudou nada. Ele pode ter mudado no Final Fantasy, porque a história do RPG ele não mudou, porque ele não agregou nada. Tudo que tu tem no set e os RPGs dos NES já estavam trabalhando. Ah, mas a gente pega a história do set, é que mais tem fundo aí. A história do set mil e uma coisa aí. Que eu cara, meio bobão, cara. Mas olha o Squall, então. O Squall é um pau mole, né, cara? Squall pau mole. Qual o pau molezão? É o pau molezão fudido. Mas aí que tá. O Zdane, ele é muito. Ele é o melhor desses três aí, né, dessa série de PlayStation. Ele é o personagem mais legal, cara. Sim, ele é craque da França, cara, né? Cara, ele é um ladrão e ele é um. Faz peça de teatro. Ele é mulherengo, né? Mas não sei, eu não acho assim o melhor do PlayStation 1 ou 9, eu não acho. Mas eu também não concordo assim, mas aí que tá, os caras falam que é enganação porque ele voltou pra uma época que não valia mais a pena, que os jogos estavam diferentes. Nada a ver, nada a ver. Numa época em que tinha Xenogears, que tinha Legend of Legaia, que tinha Saga Frontier até. Uia, tinha essas merda aí, me lançou isso aí, claro que vai ser bom, porque tinha Saga Frontier, tinha essa porra toda. Ele não é tão overrated assim, porque o pessoal não puxa tanto o saco. É verdade. Eles puxam tanto o saco do. Tipo, o 7, eles puxam tanto. Ah, o 7 tá louco, sabe? Faça um desafio, jogue em Final Fantasy 7 hoje, com aquela jogabilidade lá. Tu já me falou isso aí. Não consegue, velho. Mas o 6 tu consegue jogar, né? É verdade. É estranho isso, saca? É muito estranho. O 6 eu consigo jogar o 7, não. Por causa da jogabilidade do 7, fica mais travado. Eu não consigo mais jogar nada com turno, cara. Né? Eu nunca joguei, né? Eu nunca conseguia gostar daquilo, sabe? É uma batalha de meia hora que fica. Não é difícil. Isso me irrita no RPG. Ele não é difícil. Ele só é demorado. Sabe aqueles achievements de mate 500 velhas no GTA? É mais ou menos assim o RPG de tudo. Você vai lá, você bate e aí você apanha. Aí você bota uma poçãozinha. Você bate, você apanha. E demora pra cacete, e não é difícil, é chato. Tu fica ali, acabou tudo aqui. Ô, Rocha, déjà vu do Fu. Déjà vu, eu falando isso uns dois anos atrás. Eu falo isso há 25 anos, cara. Mas eu espero um dia mudar. Cara, eu ainda eu falei. Eu mudei, é possível. É por isso que Final Fantasy XIII não tem essa palhaçada. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? É a minha vez. Agora é a tua vez. Primeira vez que eu joguei Dissidia, o primeiro Dissidia do PSP, eu falei, pronto, a Square aprendeu. Eles vão lançar tudo assim. Cara, não deu dois anos, tá aí. Dissidia 12, que não sei porque tem esse nome. Dode, sim. E agora os novos Final Fantasy, né, cara? Action RPG, pronto, aprenderam. RPG de turno é datado mesmo, já foi a época deles, cara. Eu curto também, Miguel. Putz, cara, uma CG do Metal Gear. Ah, mas olha só quem é que joga o WoW aí, essa porra de WoW. Fica o dia inteiro upando level. Agora eu vou falar uma coisa. Fala sério, puxar, né? WoW. Ontem eu fiquei jogando uma hora World of Warcraft e vi toda a história do jogo. Bonito, hein? A historinha é toda bonitinha. Peguei, eu não tive saco de ficar criando um char. História de um char ser você é meu pau de óculos. Não. Aí vai de cada um, não adianta falar. Depende como é empregado no jogo. Lanzonete, me dá uma crítica construtiva, pelo amor de Deus. Cara, pelo amor de Deus, os ataques do jogo, três tipos de ataque. Carregar magia é um saco. Eu acho que eles deveriam fazer um negócio inovador no mundo, porque sempre vão enfrentar troll. Não sei o quê. Aí fica andando na montanha e troll de novo. Ah, agora tem um troll. Aí você pega, mata troll, sobe a montanhinha, vai trollzinho. Lá, mata troll, segura a magia, parece que faz cocô. Então, olha só, normalmente quem começa a jogar o WoW, essas são as críticas básicas. Primeiro, você seleciona se você quer castar, que é essa coisa de demorar pra soltar uma magia. O sistema do WoW é o sistema grind, né? É aquela coisa de você ficar fazendo aquela coisa 500 vezes. Tem isso mesmo. Só que, por exemplo, você não pode responder por um jogo no level 1. Você não pode fazer isso. No level 1 você tem 3 magias, no level 85 você tem 40. Então eu acho que isso não funciona. É um jogo que é uma evolução, não é um jogo que você tem ele no primeiro level. Então é que nem. Você não pode esperar isso, né? Mas é que um jogo qualquer... não teria como te prender. Qualquer RPG, então. Tá, agora eu vou. E as batalhas são demoradas de qualquer jeito. Vamos supor. Ele passa pro Action RPG, eu jogo o WoW pra matar os outros, cara. É pra isso, tá, eu não mato. E é só monstro. Isso. É infinito eu jogo. Eu acho. Não é MMO é assim, Lanzoni. Aí que tá. Eu prefiro gastar 40, 50, 60 horas de jogo pra um jogo que tem fundamento do que ficar perdendo, matando bicho. Tudo bem, tem aquele lance, tem os teus amigos, isso é trimassa, mas eu prefiro jogar, por exemplo, o First Person da vida pra ficar matando coisa aí. Quem joga MMO é outro mundo pra mim. Pra mim, outro mundo. Não tem como ser overrated ou underrated. Não. Todos os jogos têm o mesmo MMO, clima, eu nem começo a jogar porque a minha vida social eu prezo ela, né? Concordo. Eu nem começa a jogar MMOs. Todas as coisas que tu falou foram pra um player que não sou eu. Por exemplo, eu não jogo WoW pra matar bicho, eu não jogo WoW pra matar boss, eu só jogo WoW pra matar os outros. Só essa é a minha função no outro, matar. Então, o que eu faço? Eu upei do level 1 ao 85 sem fazer quest, que é uma coisa principal do MMO, eu não fiz. Que não tem, o WoW te dá isso. Ah, você não quer fazer quest, você não quer nem saber história. Mas eu podia não saber história do mundo. É sandbox? Ah, meu Deus. Não, é sandbox? Sandbox? Como assim, ó, isso aí é... Fala que é ruim, geral, porque sandbox? Como assim? Ah, é meio... Ratinho, nho, nho. Meu Deus do céu. Ratinho. Não é sandbox, não tem nada a ver com sandbox. É verdade. Sandbox, ponto final. Fala, fala as falhas. Chega! Tem vídeos, tchau. Chega, chega. Maestro, chama a minha música. Vamos. Eu vou falar de GTA, não, GTA já foi falado. Eu vou falar de Gran Turismo. Gran Turismo. Eu acho assim, ó. Quando saiu o Gran Turismo 1, eu acho que foi uma baita revolução em simulação de Driving Simulation, sabe? E gráfico no Play 1. Tá? E eu acho que o primeiro, ele cumpre muito bem isso. E o segundo também. E o terceiro também. Aí que tá. Eu já acho que o segundo, o terceiro, o quarto... Eles são overrated, sim, porque eles são a mesma coisa com carro diferente e pista nova. É a mesma coisa, sabe? Mas pra mim parece que é tudo DLC. Mas é, então é jogo... não precisava colocar, tipo, o pessoal diz, oh, melhorou, agora nota 9.6, que é a mesma coisa, não muda nada, sabe? Então acho que, tipo, vou falar uma coisa, muda os gráficos, ó, vira um HD, né? Tá. A trilha sonora. A trilha sonora. E a quantidade de carros pra então, mim, sabe? DLC. Tem que ter, porque se o cara gostou do 1, o cara vai comprar o 2, o cara vai comprar o 3, o cara vai comprar o 4 e o cara vai comprar o 5. Simples. Mas eu acho que é overrated por causa disso, sabe? Porque é a mesma coisa que o pessoal... Ai, continue aprendendo a mesma coisa sempre. O grande problema com o último GT que saiu é a porra do sistema de colisão. Pô, passaram 20 anos... 25 anos pra fazer o lançamento do jogo. Não, que é do sistema de colisão, não sei o quê. Cara, que porcaria aquilo lá. Isso era uma coisa que poderia vir e melhorar. Eu não tô dizendo que o 2, o 3, o 4 são ruins. Eu só acho que eles são a mesma coisa, então não merece, tipo, tá, tem um já jogo que é 10, melhor. Tá. Tem um jogo que é melhor. Tipo, Forza Motorsport 3. O sistema de colisão é tri bem feito. E aí, como o Rocha falou, né, ficaram aí que iam colocar uma inovação, que aí tu realmente teria mais cuidado nas corridas, nas competições, porque, tipo, hoje tu chega lá, tu encosta no carro, joga fora da pista, o carro te não deu normal, não muda nada. Eu vou fazer uma analogia com o comentário do Fuca aqui, que me veio na mente agora. Esse negócio do Gran Turismo que o Fuca tá falando é tipo o Mortal 3 Ultimate Trilogy. É a mesma coisa com mais coisa. Isso. É, uma coisa assim. Então, tipo, isso ia ficou melhorar... Caro. O sistema de colisão ia melhorar muito a simulação do Driving Simulation. Porque tu ia ter cuidado, tu não ia encostar nos carros. Mas tu jogou o GT5? Oi? Tu jogou o GT5? Sim, eu joguei. E tu não gostou do sistema de colisão? Não, não muda quase mas nada. Tu jogou o 2 também, pra ver a diferença? O 2 do Play 1? Ah, é, e aí? Não muda nada, cara, porque tipo, tu pode encostar, ele tem um nível de colisão assim, sabe? Agora, se era como eles estavam prometendo mesmo no Gran Turismo 5, que ia ser revolucionário, né, Lanzoni? Eu pensei, bah, cara, tipo assim, tu tá correndo, se tu encostar no carro do lado, vai amassar, vai estragar a suspensão, alguma coisa assim... Vai tornar mais real, sabe? Tem esses modos aí naqueles campeonatos mais fodidos, sabe? Mas Gran Turismo, eu acho overrated o 5. Que saiu 2 GB pra baixar de mas não foi overrated porque tomou um pau que tá louco nas notas. Não foi overrated, mas não, mas sabe? Quem jogou tá ali, tá cucando em cima. Ainda tá com a IP na bunda. O freio de mão. Eu só não falo mais porque tem... Pô, até o Alex Chef lá, eu não gosto de Gran Turismo, comprei e tô jogando pra caralho. Uma coisa melhorou, não tá mais... Enceradeirão. Agora tu tem sensação de velocidade mesmo. Uma vogal, 200 km por hora. Cara, você jogou God of War. Beleza. Tá, não, peraí. Ah, aperta o botão, pulo. Você jogou 2. Pá, que legal. Aperta o botão, pulo. 3. ah, que legal. É a mesma coisa. Não tem nada nisso, sabe? Não tem inovação, não tem... Ah, tem sangue. Pô, foi quem comprou um jogo por causa do gore? Não dá, cara. Não dá. Eu não entendo esse jogo. Eu não consigo entender. Eu joguei um, pô, que legal. História fraca. Mesmo? Sentido, assim, uma coisa meio sem sentido. Ah, eu sou um herói. Não, ele não é herói, ele é um pau no cu. O Kratos, enfim, ele é um pau no cu, cara. Claro ele é culpado de tudo que ele tá fazendo, sabe? Mas claro que é. A culpa é toda dele. Então, a culpa é toda dele. Aí eu já não tenho filho de jogar com um personagem que é culpado, sabe? Ah! Eu tenho todo um problema na hora de jogar. Cara, eu sou fã de Kojima, sabe? Quando eu pego um jogo, eu tenho que entender isso aqui. Eu fico esperando aquilo que eles venderam do God of War. Eles não venderam só um Smash Button. E é isso que ele é, um Smash Button. Ah, não, tem lá, se você for expert. Não, cara, é Smash Button. Você fica apertando e é isso. Aí você chega no 3, porra, o gráfico lindo, cara. Não tem como falar mal do gráfico do jogo. Mas aí tu vai pular uma pedra, você precisa apertar 3 botões pra fazer isso. Você tem que pular, ativar uma asa, aí você cai. Aí você, tipo, 10 minutos antes enfrentou a porra de um bicho gigantesco, matou ele com uma facilidade tremenda, pô, muito bonita, aí você morre pra pedra no próximo mapa, assim. Não gosto daquilo. A história, já falei, são as mesmas. Do God of War 1 até os modelos do PSP é a mesma coisa. Sei lá, é um jogo bom, mas não é nada do que eles vendem, assim. O jogo da história, tem gente que bota isso como top list. Não, é que assim, tipo, é que não é só jogabilidade, eles metem a história que tu acha ruim, mas 95% gosta, é a trilha sonora, são os cenários, é pra ser um troço gigantesco, sabe? E mexe com mitologia grega, agrada muita gente. Isso, é isso que tá. E é um assunto, e a mitologia grega, como falou o Lanzoni, é um assunto que agrada muitas pessoas. Não, me agrada também, né? E tem peitos, né, Saori, cara? Todo joguinho eles conseguiram botar uns peitinhos pra mostrar também. Ah, é, tem isso aí também. Meu, tem peitos é bom, não tem como. E qual é o outro jogo aí da sua listinha, sério? Pô, Mario 64, eu odeio aquele jogo. Calma aí. Meu Deus! Minha cueca ficou marrom, tio. Calma aí, não. Estou a lolares, estou a lolar. Tu odeia ou tu acha ele overrated? Cara, pô, jogo 3D, o primeiro. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um personagem que não consegue caminhar em linha reta, você não consegue fazer isso no jogo. É um personagem que tem sabão no pé. Até hoje eu não entendo porquê. Eu queria ter a oportunidade de falar com alguém que é realmente conhecedor do jogo. Eu não entendo por que você tem que escorregar no jogo. Por que você não consegue caminhar em linha reta? Você não consegue pular direito. Tem alguns bugzinhos, mas isso não importa muito. Mas a questão, o meu problema com aquele jogo é você patinar. Eu não consigo entender. Por que eu preciso patinar no jogo? Por que eu não consigo caminhar? Cara, você não consegue focar tipo assim, ó, eu quero ir no ponto X. Você não consegue ir no ponto X, você tem que passar por o alfabeto inteiro antes de chegar lá. Você vai patinando pro lado, patinando pro outro. Não consegui jogar direito, assim. Eu não consegui me adaptar àquela novidade tremenda. Mas aí tu tá falando porque tu não conseguiu. Não, eu odeio o jogo. Foi o que eu falei, eu odeio o jogo. Eu considero, pô, evolução. Ninguém sabia fazer 3D naquela época. Não dá. Eu não consigo entender o porquê da patinação, né? Eu queria que algum fã me dissesse, não, isso aí foi limitação, beleza, eu vou aceitar. Mas se o cara me disser que eles queriam mesmo aquilo, eles queriam você ter um personagem que você não consegue controlar. Não, eu não acho. Eu também não acho, cara. Eles fizeram tu não jogou com o controle de 64, fudido? Não, cara. Não, sério, o controle tava bom. Eu não consegui jogar. Eu não consegui jogar o jogo, eu desisti de jogar o jogo. Vamos discutir com lá. Aquele caminho. Like a boss. Ele caminha meio desengonçado pra ser engraçadinho, tipo. Não, não. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Sim. Mas assim, ó. Vamos, like a boss, vamos discutir. Porque ele seria overrated. Talvez porque outros jogos 3D, ele não seria o melhor jogo 3D de plataforma que existe, certo? Poderia ser isso pra ti? Certo. Eu acho, estou jogando o Mario Galaxy, eu acho o Mario 64 DS muito melhor que o original. Pra te ver. Mas eu acho melhor porque arrumou várias coisas assim. Eu acho que nesse quesito, talvez que outros jogos, eles põem na lista por quê? Vamos ver outros jogos de plataforma, assim, no mesmo estilo. Poucos da conseguiram. Época. Da época e depois. Poucos conseguiram superar. Assim, ou a jogabilidade. Porque ou é tudo cópia da jogabilidade, ou tenta melhorar e não consegue. Aí podemos analisar que sim, talvez ele seja overrated ou não. Mas quanto a ser o Mario 64, assim, não vejo, assim, uma coisa assim. Do controle, talvez tu não se adapta, mas eu nunca tive problema com o controle. Sabe? Eu nem tenho o que dizer, sabe? Não tenho mesmo, sabe? Não, o meu problema é o seguinte, quando eu classifico alguma coisa overrated, não é que eu tô dizendo que aquele jogo é ruim, tá ligado? Eu falei que eu não gosto por essa característica, entendi, que não faz o jogo ser ruim. Eu tô falando de gosto e não de crítica. Se eu fosse fazer uma crítica de Super Mario 64, Então não ia colocar ele como um jogo ruim. Nunca ia fazer isso. Seria burrice da minha parte. Ele foi inovador, ele fez tudo que todo mundo já sabe que ele fez. O problema, o meu simples problema é a jogabilidade com ele. Não dá, sabe? Você virar pra esquerda, se virar pra direita, tem um delay pra câmera virar contigo, então você não sabe o que tá acontecendo antes de virar. Ou você caminha mais pro meio do cenário do que bem no cantinho, você não vai ver nada. Quando vira, cara, incrível assim. Eu mandei um vídeo na conferência aí que mostra exatamente o meu problema. Eu fazia alguma curva, queria pegar o item, não, eu ficava meio que rodeando o item. Eu tinha que parar o personagem, virar o personagem pra conseguir pegar o item. Eu não conseguia correr em direção ao item, foi o que eu falei do X, sabe? Acontece. Esse problema era. Isso me irrita, cara, me irritava demais. Mas isso acontece. Círculos num item, sabe? Porque eu não tinha aquela coisa de conseguir correr numa linha reta, não conseguia fazer isso. Ele não tem tanta precisão quanto os jogos de hoje têm. Não, mas mesmo assim. Não, ele não tem nenhuma precisão. Eu concordo com isso que ele falou dos itens, que é verdade. O Mario Galaxy, eu tava jogando, fui pegar um negócio, eu passei assim. Meu, eu tava mirando aí, eu tive que voltar a girar e eu fiz exatamente isso aí. Mas isso eu acho que é o negócio do jogo 3D. Como ele ditou como é que seria, tudo foi a partir daí. Então, sabe, o pessoal, em vez de se tocar disso aí, do item, talvez tenha algum jogo que não seja assim. Mas, enfim, ficou esse lance, né? Mas aí o pessoal reclama do Sonic, que é automático, o Sonic 3D, que tu não faz nada, que só vai pra frente e pula. É, e aí reclama. Não, aí reclama, poderiam fazer como fizeram os jogos de luta hoje em dia, né? Que você tem um target fixo, o teu personagem é livre, e você, quando tem um item, alguma coisa, você dá target nele, você trava nele. Mas você isso, ele, isso aconteceu com Ocarina of Time, segura Z. É, vários jogos. Pra mim não tem nem como falar mal, né? Tem jogo que é perfeito, não tem como falar mal dele. Eu acho que eu te entendi, apesar de tudo, eu te entendi. Um jogo que. Vamos citar, só citar rapidinho, assim, que isso é mais ruísmo de fã. Depois eu vou citar meu jogo para explodir todo mundo. Sim. Que todo mundo põe nas listas, né? Vamos dizer assim, top 10 jogos da Nintendo, top 10 jogos divertidos. Tal, tal, tal. Eles põem o Mario Kart 64 antes que qualquer outro Mario Kart. Mentira. Cara, o Mario 64, o Kart 64, ele não é melhor que os outros. Não. O melhor, eu acho, do Wii. Isso, Mario também. Kart do Wii, pra mim, supera todos. Também o segundo acho. Melhor, o do DS. E o também Mario 64, acho. Eu acho pior que o original, sabe? Ele só não é pior que aquele do cubo. Porque do cubo é o pior. Aquele do cubo é meio feio, né? É o pior que tem o do cubo. Mas o 64, ele é muito grande, as pistas, assim, ele não tem tanta graça de jogar. Lembra, Fuku, que nós jogava em 4? Não lá? Tinha graça. E aí nós chegamos num nível que nós ficava batalhando pelo primeiro lugar, um do lado do outro, assim. Né? Sim, é muito ridículo. Aí nós batia entre um outro pro nós outro. Nós chegamos num nível, Joe, que tu esperava todo mundo passar, sim. Ficava atrás pra pegar os melhores itens e passar lá na frente, logo no começo pra do jogo. Pra ter mais graça, né? Pra ter algum pouco de graça. E ele sempre põe na lista, isso eu sou contra, eu acho que é muito overrated o Mario 64. Eu também acho. Eu acho que... Eu que sou um cara da nostalgia, acho que sou muito contra aí, porque é nostalgia, tu joga agora, os outros são muito melhor. Uhum. Muito mesmo, assim. E Lanzoni, tu quer aceitar o teu? Sonic Adventure, sem vaselina. Pra começo. Ah, mas isso aí ninguém gosta mesmo, isso aí não. Cara, é o pior aí que gosto, tá. É difícil defender Sonic, né, cara? Pior que muita gente acorda pro Adventure, fala, joga um deles. Cara, o Sonic tem olho azul. O Sonic é magro e alto. O Sonic tem os amiguinhos magro e alto, bizarros. Sonic fala com humanos. Polícia. Polícia. Sonic falando com humanos, a polícia. Eu não preciso falar mais nada. Só isso. Tá, mas esse Sonic Adventure tem um bom hype aí, o pessoal curte isso aí. É, curte. Sério? Eles abrem a bunda. Esse drink é 5 mais. Sonic Adventure. É uma bosta. Fugir do caminhão caindo da escada lá. É uma bosta. É uma bosta. Não, não é falar que o jogo é ruim. Calma. O Sonic Adventure tem o seu charme, ele é bonitinho. Mas não é a primeira tudo que fase diz, né? É muito legal. É só. Verdade. Sei, eu tô citando, ele revolucionou esse lance do 3D Sonic. Mas saca, ele é overrated. Não deixa de ser overrated. Cara, eu gosto, assim. Eu gosto mesmo. Eu joguei muito ele no computador, o DX, quando saiu. Eu acho um jogo bem legal, assim. Tipo, quando vi, eu me emocionei, assim, tipo, o Sonic e tal, assim. Mas ele tá muito longe de ganhar notas altas. A gente já falou do Sonic Adventure, né? No cast do Sonic. Isso, já falamos dele. Assim. Dá pra dar uma jogadinha, sim, dá pra aturar, mas nota 6. É, então é... Com bastante vontade. O Sonic, bacaninho o jogo e tal. Eu só tenho um problema com o ambiente dele. porque todos os jogos, normalmente, você tem o objetivo de ir lá e fazer alguma coisa no ambiente, no castelo, no planeta, enfim. E todo jogo do Sonic é o ambiente pra ele. Ele é o contrário dos outros jogos. Assim, é verdade, né? Tem normalmente, quando você aí. Vai, por exemplo, você vai capturar a Peach, você passa por... Não é seu, você tá tendo que se adaptar àquilo. Ah, e o Sonic é diferente, é tudo adaptado a ele. Então, tipo, você botar pra frente... E vai. E corre, sabe? E praticamente o cenário faz as coisas pra ti. Se você cai numa molinha, você pula e tal. Pô, um jogo divertido, joguei muito Sonic, mas... Isso não me dava muito, não me acrescentava muito, assim, sabe? Pô, tá beleza, o cenário é pra mim, então. Vamos divertir aqui, corro pra caralho. É isso, sabe? Boa. Eu acho que a ideia de você fazer um Sonic diferenciado, eu não vou defender o Adventure, tá? Mas a ideia de você fazer um Sonic diferenciado, botar umas coisinhas outras, eu acho que é pra fugir um pouco desse conceito do Sonic, sabe? Que é um conceito que você joga com botão. É um conceito, não tô falando mal do jogo, mas é um jogo que tem um conceito que você joga com um botão só. Essa tua visão foi bem válida, eu nunca tinha percebido isso aí, que o cenário é pra ti, não tu. Mas o Sonic 2D mostra menos isso, porque é mais difícil. Tinha que então, o jogo é bem mais difícil. É mais difícil. Às vezes tem uma coisinha ou outra que você tem que já ali, mas normalmente é... E aí eu fui jogar, é verdade, porque eu fui jogar agora o Sonic Colors, é do Julie, na fase lá da água, passa em 5 minutos, porque tu faz tudo, sabe? A fase faz tudo pra ti. Sim, tem todos os caminhos, os looping corretos pra te pegar. Mas é aquele entrega que o pessoal queria, né? Que é a velocidade, Codil, cadê o Sonic, tá aqui, morri. Pois é. É, pode ser, isso aí vamos ver no Generations. Mas enfim, aí, vamos ver. Depende da fase. Depende da fase. Com certeza. Gurizada, eu vou falar. O calma. Jogo mais... Tenham calma no que vocês vão ouvir agora, tá? Não precisa ter calma. Haters que se foda hate. Vocês. Eu haters não tô nem... gonna hate. Haters gonna hate. Girls gonna hate my dick. Senhoras e senhores... Amigos, o jogo mais overrated... Ele é o exemplo de overrated. Eu também acho. Também acho. E pra mim ele é o exemplo total de overrated. Eu não consigo... Entender eu até tento entender. Confesso. Não, assim, eu não sei como é que o pessoal consegue ser tanto fã, puxar tanto saco de Halo. É verdade. Cara, é só mais um jogo de tiro. E alienígena no espaço. Que não é só mais um, é um pior que os outros, porque tu dá 39 tiros pra matar um bicho. E é no... Ah, porque nesse planeta, então, cara, que... Eu joguei um até quase o final ali. Tu largou de mão. Que eu comecei assim, larguei de mão porque era a mesma bosta. Vinha aqueles triângulos me matar. E eu dava... Gente, vocês sabem que eu amo triângulos. Eu sou fã do Star Fox e Super Nintendo. É. Que é três triângulos cinza. E eu amo. Moro no bairro Triângulo. E é sério, Barbosa tem um bairro chamado Triângulo. Bairro Triângulo, é verdade. Fala. Eu acho que o pessoal fala tão bem do Halo 1, né? Tu não tô metendo 2 ou 3 aí, né? Tu não jogou também... Por causa dos veículos. Não. O pessoal, por causa do multiplayer, que foi o multiplayer que revolucionou, sabe? Ah, o Halo 1. E aí, isso, até no Game 3, até em várias ali, em vídeos da IGN, eu vi que o Halo 1 não é tão bom assim como o jogo single player, mas como multiplayer ele funciona muito bem. A gente falou disso num outro cast, que foi o de Duke Nukem. Acho que sim. Que a gente falou dos jogos que funcionam melhor como multiplayer do que como single player. Eu não joguei o Halo 1, eu até gostaria de jogar os três, mas eu vou ter que jogar um só, porque eu não tenho Xbox. Mas, cara, mas, assim, ó... Sei lá, não perde nada. Eu vou... É, não sei, cara. Eu tô falando sério, assim, eu não tô avacalhando, assim. Eu não sou sendoísta, nem troll, nem nada da vida. Eu vejo Halo Reach. Halo Reach. E vai sair... que eu vejo? A mesma coisa do 1 com outros gráficos. Nós jogamos no... O 2 a gente jogou. Frajola, a gente o 2 a gente jogou. Aí pega os caras lá, é divertido. Lá, lá, lá, lá. E vai sair o Halo 9, Codil. Os caras se matam. Mas acabou agora, Halo. Os gordinhos ficam magros pra poder chegar antes na loja. É Halo Estratégia, Wars... Mas acabou, né? O Halo agora, não precisa ficar bravo. Cara, o único comentário que eu sinto em relação. O que eu posso dizer sobre Halo é que ele só é o que ele é porque ele é exclusivo. A fama que tem é toda relacionada ao fato exato. Da console. Se ele fosse um FPS multiplayer, ninguém ia cagar pra essa merda. Ia ser mais um FPS. Mas é o mesmo esquema do God of War, então. Se o God of War precisasse pra todo mundo. Ninguém ia chupar tanto pau. Pode ser também. Eu ia então, falar tem agora. Uma briga de console que tá fazendo crítica. Tem sites assumindo essa briga, sabe? Tem sites que claramente tu vê que eles têm uma posição a favor de um console e contra outro. Isso tu vê nos jogos, cara. Halo é só mais um FPS, cara. Não tem... Ah, pô, legal, mais um tiro. É isso que eu falo. Apesar que eu acho... Aí não é o Fukaísta falando. Apesar que eu acho que o God of War é um renascimento do hack and slash. Sim, diferente do Halo, sabe? Eu acho que ele veio pra acrescentar pra várias coisas. O principalmente Halo não fez nada. Principalmente o 2 e o 3 foram na carona, sabe? Eu não tenho certeza se o Halo criou esse lance de veículos durante coisa. Eu não tenho certeza, tá? Não vou criar merda aqui. Tá, sim. Mas pra mim... Tinha um Unreal. É, isso. É, né? Tinha um Unreal, verdade. Tinha, né? Sim. Pra mim, Halo não acrescentou. E eu que acompanho a história dos jogos, que eu vejo, assim... Principalmente vocês sabem que esse negócio de produtora, de empresa, assim... De inovação. E pra mim não mexeu nada no que havia. Assim, é uma história bacaninha, alienígenas, vários planetas que tu vai e tal, mas pontos. Mas tem tanto jogo melhor. É, aí que tá. Aí que Mass tá. Effect. Mass Effect é um exemplo. Mass Effect feito da massa. Não, FPS é um gênero coitado, cara. Yeah. Cara, sabe o que tá virando que FPS? Vem... Sabe quando vocês vão no Big comprar uma TV? Sim. E tá passando aquele vídeo de demonstração? Então, FPS tá sendo aqueles jogos de demonstração de placa de vídeo, sabe? É bem isso. Você graça com placa de vídeo. É, a gente já falou, sabe? Lanzoni falou, já mas falou. É verdade, mas eu curto. É um jogo que me dói, eu posso falar mal, mas tem que reconhecer que alguma coisa ele mudou e não vou ao Portal. Detesto. É, o Cedric também não gosta do Portal, é outro aí. É, cara, não é que eu não gosto do Portal. Eu joguei o 5-2 tá bem melhorado. Só que ele é overrated. Ele é bom, mas eles falam demais no jogo. Que, pô, bacana, tá, Portal. Ele é muito curto. Sabe por que ele é curto? Então ele ia ficar bastante. Porque os puzzles não são difíceis. O que salva o Portal é a comunicação, é o diálogo do jogo, assim, que é muito inteligente. Os easter eggs também é muito bom. Mas ele o jogo agora, é. Os easter eggs. Se ele ia ficar muito repetitivo, cara. Se ele tivesse mais 3 horas, te juro que ele não teria tanta fome que ele tem. Mas justamente por isso, Rocha, por ele ter esse lance mais puzzle, não é sair atirando todo mundo, que ele não pode ser tão longo, sabe? Normalmente os jogos de puzzle, eles são curtos porque os puzzles são difíceis. Porém, o Portal, os puzzles não são difíceis e ele é curto. Ah, não sei o 2, ele tá falando do Portal 1. Sim, o Portal 1 é muito bom. Eu nem joguei o 2 ainda, não vou ser arrogante se eu falar mal do jogo. Né? O 2 tem mais trabalho, tem mais coisas, tem mais coisinhas. Nós tava falando do gênero, né? FPS que é muito overrated e ele é total, assim. Mas eu vou criar um exemplo, assim, pra gente... Porque não tem sentido, porque é todos meio o jogo parecido, mas não tem como fazer diferente, entre aspas, vamos assim dizer. Mas eu lembrei de um jogo que na época não tinha por que ter algo de diferente dos outros, porque na época quando lançaram ninguém esperava muita coisa, que foi o Half-Life 1, que era só mais um FPS e foi o que foi, e foi a loucura. Os caras conseguiram criar, meter pilha, fazer uma coisa diferente e boa no meio de tanta coisa genérica, e hoje em dia eles estão tentando e não conseguem. São poucos jogos que se diferem entre 30 FPS que saem. O Half-Life tem um lance bacana, que é aquele lance lá das cutscenes. Isso. Tu quer ver a explosão do prédio no final do episódio 1, tu vê. Isso. Quer ficar olhando pro trilho? Fica olhando, cara. Sim, mas não é por isso que tu joga. Isso, a câmera livre é muito boa. Isso é bom, mesmo. Isso é muito bom no jogo. Vai rolando, tu pode controlar, tipo, vai rolando modo história ao mesmo tempo que tu tá jogando, né? Isso. Pode ficar olhando, isso é legal. Tu tá participando da história. Mas não é por isso que tu joga. Ao contrário do que vendem os jogos hoje em dia. Exatamente. Ou Battlefield 9. Não tô falando mal, só tô dizendo, sabe? Melhor gráfico que existente. Ah, não sei o que, maiores veículos. Ah, não sei o que, se passa no ano 2001. E eles se vendem com isso. O Half-Life não se vendeu com nada e fez um baita de sucesso. Ele não se vendeu com isso nada. Isso que eu acho que é o grande destaque do Half-Life. É tu é jogado no meio da história, sabe? Tipo, tu interage com a história. É bem, é justamente o oposto daquilo que o Rocha comentou antes do Sonic, do cenário pro Sonic e tal. Não, mas até qualquer FPS, assim. O Call of Duty, tu para pra ver a cutscene lá do bagulho explodindo. Claro, hoje, mas como saiu? Estão vendendo gráficos, né? Os novos FPS estão vendendo gráficos apenas. Claro, né? Claro. Então tem que te mostrar isso pra te segurar de algum jeito. Por isso que nós estamos esperando do que no o 3D ali, nossa, a velha guarda. Sim. Porque a gente quer alguma coisa diferente, a gente quer ele de volta, a gente quer o. Eu tenho medo do jogo, sabe? Ser tri bom, só que o pessoal dizer. Vender pouco? Vender pouco ou também Esperava mais. Cara, ele não vai vender pouco, cara. Eu vou comprar. Foda-se, esse jogo é bom. É Duke Nukem. Claro, é isso aí. Eu acho que o pessoal tá esperando aí o novo da id também, o Raid lá, né? Mas não sei se vai ser o fim pra terminar o papo de FPS, mas eu tenho que tirar o chapéu pra um FPS. Cara, eu já tava cansado, eu cansei de FPS. É claro que tem o Team Fortress, que é uma ideia diferente, é um negócio cômico, tem outro feeling, e é só multiplayer, né? Mas, cara, eu te dei o chapéu pra EA, não é uma empresa que eu gosto, cara, mas Mirror's Edge salvou a minha crítica em cima dos FPS, cara. Cara, que jogo fantástico. É diferente, né? Conseguiu. Não sei se ele entra no FPS, porque não tem muito shooter. Tem shooter, não sei se ele entra. É a primeira pessoa, né? É a primeira pessoa. Cara, mas o jogo é fantástico, cara. O jogo é fantástico. É muito bom o jogo. Tá, eu vou... Esse é rapidinho. Ele não é nada a ver por ser de PC. Eu vou explicar o porquê. É um jogo que, meu Deus, deu notas assim, ó, altíssimas. O gráfico é lindo, não tenho como seguir, é lindo. Só que eu acho o jogo overrated. The Witcher. Cara, por que hipam tanto esse jogo onde tu é um cabeludo élfico e tu tem que proteger o reino? Esses jogos que pegam a ideia de Senhor dos Anéis e criam RPG, cara, eu odeio todos, cara. Não tem nada que... Ah, eu sou um cabeludo, minha armadura é melhor. Ah, o rei fala... Aí as cutscenes é bem assim. Proteja meu reino. É uma honra para o senhor. Sabe que, Lord Valfenda, Galadriel, cu, pênis. Sabe o que tu falou aí? Faz eu também não gosto muito, mas aí eu não sei se é overrated ou underrated. Mas até o fato que o Dragon Age 2 me proporcionou que eu joguei. E não achei nada demais também, sabe? O pessoal fala tão bem desse jogo, mas não achei tão grande coisa assim. Ah, o Dragon, sim. É que assim... Mas enfim. Pois é que assim, é essa historinha de épico, musiquinha... É, mas isso aí vai de gosto. É gosto, eu só achei isso a gosto. Meu Deus, eles falam como se fosse a oitava maravilha do mundo que revoluciona. Cara, é Senhor dos Anéis jogo. Só isso! Pra mim, tipo... Mas aí que tá, cara, eles pegaram na ferida, cara. É um tipo de história que quando tu gosta, cara, tu vai defender, sabe? Isso mesmo. Cara, depois eu sou fanático por Senhor dos Anéis, mas cara, tá saturado o jogo assim. Se eu jogar esse jogo, mesmo estando saturado, provavelmente eu vou gostar, porque eu gosto dessa mitologia por trás do jogo, sabe? Tá, eu vou falar sobre um... Vai ser meio polêmico, assim, não quero que me xinguem, por favor. Eu já me diverti muito, cara. Só que eu acho que esses joguinhos que vem junto com o Wii, eu acho que é muito overrated, sabe? É mentira. O mundo mente pra você. Não, calma. Não, Fuca, você está sozinho no mundo. Não, Fuca. Escuta. Fuca, você está demitido da minha empresa fictícia. Eu já me diverti muito jogando boliche, aquele das espadinhas do Resort, Julie. Só que, tipo, o pessoal vem numa imagem que diversão não existia antes no videogame. Parece que o Wii veio e salvou todo mundo. O Halo não existe. Eu não acho. Eu acho uma tremenda hipocrisia da Nintendo fazer isso aí, sabe? Mas, Fuca... Não salvou. Pegou o casual, pegou o vô, pegou a tia. Não... É, mas sei vê, lá. Mas ele não veio. Não. Nós jogando isso aí? Eu concordo. Eu joguei muito essas coisinhas lá. No Glizzon direto a gente jogava isso aí. É divertido, sabe? Só mas que eu eles não... passam a imagem, todo mundo fala que, meu Deus, a diversão... A diversão não. Finalmente chegou no videogame. Ah, para, por favor. Não, mas quem defende... Não, o problema... Eu entendo perfeitamente, concordo. Mas quem defende o jogo não são os casuais. O jogador casual não defende o jogo. Quem defende é o pessoal, tipo, fã da Nintendo, que eu acho que quer achar algum argumento. Não. Aquilo ali é divertido. Não. Eu vejo totalmente diferente isso aí. Vocês podem falar de fã, qualquer coisa. Cara, ele não se vende como nada. Ele se vende como um jogo de esporte que tu vai jogar boliche. Ele não é vende ele nada. Que se vende. É o Red Fuse M que vende. Isso. E aí, ele só fala isso. Os bonecos nem tem braço. E tu vai lá e joga e se diverte. Mas claro, é um tipo de monte, mas só que parece que não existia nada. Mas não existia ou esse tipo de diversão antes? Tu jogava apertando o botão. É outro tipo de diversão. Não concordo. Não, tu não concorda. Mas aí tem o pessoal, tipo o Julio, ele não joga jogos Metal Gear da vida, Resident Evil, porque ele só joga o esportes. Só o esportes. Tu não se perde jogando esses joguinhos aí? É que depende. Só o esporte, falar sobre diversão é uma coisa que, tanto você vai abranger várias coisas, né? Tem gente que se diverte com A, tem gente que se diverte com B. Claro. A diversão tá sendo. A diversão nesse caso é pra trazer o cara que não gosta de videogame pra uma coisa casual, uma coisa do dia a dia dele, assim, e ele vai se divertir com isso. Claro, eu concordo com tudo isso, só que a imagem que passa é que antes não existia diversão. A diversão chegou com o Nintendo Wii no mundo. Não, ele passa que voltou. Não, o que é mentira, porque no DDR do Play 1 você já se divertiu horrores. Mas claro, se tu tinha o tapete. Se tu tinha o tapete. Jogo de pesca do Dreamcast também, no se Pokémon tu... lá, no microfone. Jogo de pesca. Pokémon microfone. Mas assim, ó, eu acho que ele voltou. Tinha diversão de uma vez, porque o quê? Tava, vamos voltar em 1989. Você tá lá com o seu adaptado Nintendinho. Ah, esse videogame eu vou jogar contigo. Vamos citar, né? Tem o seu amigo aí, o primo com o boné virado. E ele joga todo se diverte. Não é o Falcão. Não é o Falcão. É o primo com o boné virado de tênis, hein? Não, é da Havaianas. Tá. E aí ele... porque todo mundo se diverte, porque entende o que tá acontecendo. O que acontecia... Fuca admita, mas todos vão admitir, não precisa nem admitir. Tu, quantas vezes tu tava jogando lá, vinha as pessoas olhavam... Não entendo nada disso que tu tá fazendo. Que bicho que tu é. Essas coisas que voltou... É isso aqui, olha só. Meu pai jogava Daktari Master comigo. No Mega Drive, no Super Nintendo, ele já não queria mais. Porque isso. Era muita coisa na tela. É muito complicado. Isso. E aí ele voltou a jogar comigo no boliche. Essa é a volta da diversão. Mas eu concordo com vocês que trouxe outras pessoas. Só que eu não concordo com a imagem que não é passam. Que trouxe, é que voltou, é. Tá certo? Sim, mas ele tiver dois Lucas. Eu sei, mas é que parece... A imagem que passa, tipo assim, que agora... A diversão voltou ao mundo. Então, tipo, na época do PlayStation 2, meu, não existia isso diversão. Existia pra nós, ó, não pra quem não jogava. Isso aí eu acho que é teu recalcamento da Sony. Não, é verdade. É o Bill Gates da Nintendo, cara. O Wii Sports é o Bill Gates da Nintendo. É marketing, cara. Então, não, tô, não acho, que não diverte. Ele diverte tudo mais, sim, mas ele vende então... Eu concordo com o Fuca. Ele vende a ideia de que, pô, você nunca se divertiu tanto como você vai divertir hoje. É, tá certo. Ele vende isso. Ele vende isso. Mas o Julie, já que tu gosta... Tudo isso, entendeu? Você se diverte, pô, bacana, legal, mas não é tudo isso, sabe? Já que tu gosta do... Tu não gosta do esporte, esse jogo do Wii, por que que tu não gosta do Kinect? É a mesma coisa, eu nunca joguei. Até é melhor. Eu nunca joguei, eu só falo porque é da Microsoft. Eu joguei Kinect. Foi trimassa. Foi trimassa? Foi não trimassa. É não, eu não joguei. A ideia foi muito louca não jogar com controle. Olha, ah, o caralho. Olha, Microsoft. O KitNet, o Move, não, eu não falo. Que não, eu nunca falei mal do KitNet do Move. Ah, tá bom. Não. Quer dizer, 3 aí de 2009, vamos lá, vamos voltar aí. Não. Eu falei que eu sempre falo que eles nunca... Tomara que eles saibam fazer jogos bons pra isso aí. Porque todo mundo sabe que a Nintendo usa essas inovações e faz jogo bom. Apesar de que só, às vezes só a Nintendo consegue fazer o jogo decente pra isso. Mas as outras não sabem. Deixa eu fazer minha analogia de antes que eu achei ótima na minha cabeça. Na minha cabeça é ótima. Pessoal do Supercontrole é muito modesto, né? Isso. Ah, eu achei ótima na minha cabeça. Vamos levar o mundo dos videogames, a mesma teoria, para o mundo da música. Vamos citar bandas de rock. Aí tínhamos ótimas bandas de rock nos anos 70. São todas boas, todo mundo tá curtindo. Pai, mãe, a mulher do cara do Quase Famosos. Todo mundo. Curtia aí nos shows e Ozzy Osbourne na TV. Todo mundo, tá? Então era isso que eram os videogames na época do Nintendinho, pré-Mega Drive aí, vamos dizer, né? Tá? Então todo mundo se divertir isso aí. Não vai funcionar essa analogia. Não, eu tô chegando, né? Que quero chegar. Mal de restart, né? Não. Tu não respeita o mal cara. De restart. Eu não falo mal de restart. Eu falo mesmo. Aí tem essas bandas, todo mundo gostava. Aí foi ficando aquele negócio, uma santa, que era todas bandas igual, blá, blá, blá, blá, blá. Mas quem curtia rock sabia quais escutar, quais jogar, no caso, que seriam quais jogos jogar, quais... músicas escutar e ainda curtir. Então dizia, ainda tem música boa, os caras, não, mas isso aí tá tudo uma bosta. Aí, por exemplo, chegou nos anos 80, uma banda que é de rock, todo mundo curte, quem é fã antigo curte, quem é fã novo curte, quem não escutava música curte, tipo Queen, sabe? Entende o que eu quero falar? Oi! Não, todo mundo gosta de, tá, de Queen. Quer dizer que Queen é o... É isso aí. É o esporte da música. Um comentário mais, cara, eu não sei o que falar, sabe? Não, cara, tem... E o Kinect é o restart, então. Não, é não, isso. Não, aí não tem, entra não, na história. Que muitas comunidades. Foi muito ratinho esse cast, né? Foi violento, então. Violento. Assim, o que deu pra tirar esse cast? Nada. Só que eu nunca mais vou jogar WoW. Guerreiro é ruim. Pra falar alguma coisa. Ah, o pessoal fala que, claro, aqui tem a gente pegou as listinhas ali, né? Mas isso. Como a gente disse, isso vai de opinião, os jogos overrated. Por isso que deu essas brigas ali, entre sem argumentos, às vezes com argumentos. Mas o que deu pra tirar esse cast também é que um dia a gente vai ter que fazer um cast de Metal Gear com o Cedric. Sim, com certeza. Pegou o Ted sempre, o chapéu. E um dia a gente vai ter que fazer um cast sobre a Rockstar, só lamento, mas vai ter com que... Com o Cedric também, né? Com o Cedric também. Não, cara, não, né? Não vai ter ele, não. certeza. Mas então, só pros fãs aí que comentarem. Blizzard, um da Blizzard, vai ter que ter um cast da Blizzard. Eu passo longe. Tá linda, cara, passar duas horas falando de Rock'n'Roll Racing. Pra finalizar, então, ali, comentem os seus jogos overrated e comentem os nossos, né, cara? Criem argumentos por o que a gente não conseguiu criar, né? Os jogos da Rare, todos os jogos que a gente falou, o Ico, o Shadow, com quem vocês simpatizam? Com o Julie, comigo, com o Rocha ou com o Lanzonet? Foi um cast de opiniões, né? É um cast ou opiniões. Você joga Halo. Mas então tá, é isso. Valeu, gurizada. Tchau, valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau.